esse som que você acabou de ouvir, você vai dançar todas as sextas e sábados na Overnight, hein? Agora Overnight na Vila Olímpia, na Rua Gomes e Carvalho, 799, e abre todas as sextas e sábados. Então, reúna seus amigos e marque seu aniversário. Todas as informações e agendamento também no telefone 3582-3637. 3582-3637. O site também é o overnightclub.com.br. Overnight está de volta, hein? E na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. Bom final de terça. Até amanhã. Tudo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say. Carl Cox com o Global. Energia. Um novo negócio, reforma da casa, organizar suas finanças. Reforma da casa, estudo dos filhos e abrir um novo negócio. Com Crédito Casa BV, você consegue um crédito de até 60% do valor do seu imóvel para usar da forma que quiser, sem ter que sair dele. Organize sua vida financeira. Você é quem manda. Ligue para 3003-7888 ou acesse creditcasabv.com.br. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. Um produto da BV Financeira. Informe-se sobre o site antes da contratação do seu empréstimo. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Cash, cash. Like a lightning bolt to the heart, you woke me up. Energia. Oi, eu sou a Giovanna Antonelli e eu sou como você. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu batalho, eu não paro por nada, muito menos por uma gripe. Porque quando ela aparece, Coristina D, com suas três camadas, dá de três na gripe. Tira a dor, desentope e revigora. Eu sou Coristina D. E você? Coristina D. Cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de doença. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. De 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia. Estádio 97, estádio 97. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Esser, o nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Boa tarde, pessoal. E aí? Boa tarde. E aí, beleza? Bom dia, isso. É. Que dia lindo, não? Que tarde linda, né? Bom dia, calção. Acabei de acordar. Como você acabou de acordar? O que você anda fazendo? Ah, é que eu quis viver igual no Japão, troquei um pouco. Você tá muito louco, né? Querer viver igual o Japão. E aí? Você leva... DJ leva essa vida, né? Não, é não? DJ. É... Não, não, não. Acordar agora não. Acordo não. Ó, fecha a porta que os curdos estão entrando. Que nem acordam. Olha os curdos. Mas eles não perderam a batalha. Estou vindo de balão. Algazarra. Como assim os curdos, seu louco? Estou vindo de balão. Suécia. Eles não perderam a batalha. Algazarra. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou falar, viu, Kazan, que você tá meio doido ainda, você tá acordando ainda do... Quem é, Kazan? Do transe. Calção. É, mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao sono após o almoço... É. É um sono muito mais pesado do que o que você tem durante a noite. Pelo menos comigo é assim. Eu prefiro dormir depois do almoço do que à noite, na madrugada. A madrugada tem um sono leve. Mas não é, depois do almoço é normal, né? As pessoas têm um sono mesmo, não tem? Criaram. Podia ter aquela siesta. Há quem diga, inclusive, que seria muito melhor para os trabalhadores se todos tivessem uma hora de sono após o almoço. A produção. Dormir, então. Seria muito melhor para a produção. A siesta. É verdade. Ô, Zé, verdade. Podia umas camas. E o dono, Zé, como é que faz? O dono dorme duas. O Tobias tá um ano sem dormir. Sabe o que eu faço, Bota? Eu pego um sutiãzinho pra fazer a rede dele. Não, mas outra coisa, é a verdade um seja dita. Só, né? Carmelo. Esse negócio de horário comercial, RG, é uma das coisas mais absurdas que tem, cara. Por quê? Mais absurdas. Por quê, mano? O ser humano, Sombra, ele gasta um terço do dia dele... Dormindo. Não, um terço trabalhando. Dormir, eu acho que é essencial, porque o ser humano precisa carregar as baterias. Recarregar, né? É, você tem ali, ó, um terço que você dorme, um terço que você trabalha, e você só tem um terço pra tomar banho, ter o seu lazer, tá certo? Já falou discutir a relação... Exato, também faz parte, tá no contexto. Eu acho que. Mas é verdade, ô Mota, você tem apenas um terço pra fazer todo o restante das coisas que você tem que fazer na vida: jogar videogame, jogar bola, ir pra academia, tomar banho, comer, azarar, dar uma bimbada, enfim, qualquer coisa. De Anápolis. É um absurdo. Eu acho que, ó, um horário comercial deveria ser de 4 horas. 4 horas já tá de bom tamanho. É. Mas isso é simples. E pior de resolver. Que você trabalha tanto que não dá vontade de fazer nada disso. Isso é falou. Pode comprar a cama. Isso é simples de resolver, é isso, mano. Fazer igual no Google. É só acertar a bolada aí, pronto. Ai, vem acertar a bolada em mim, menino. Vai, agita e não faz. Ô Zé, fala pro Fernando alugar aquela sala da Bolívia lá que tá vazio. A gente coloca lá, coloca um Grêmio, uma cama, um videogame. Faz um dormitório ali. Acabou a Bolívia. Acabou. Acabou. A Bolívia não acabou. O que acabou visto, ali foi o consulado. Que mudou. Vai ter que fizeram um abaixo-assinado e conseguiram. Eu queria tirar visto. Seu Bento. O vidro aqui tá funcionando uma confecção clandestina, velho. Tá de brincadeira. Lógico que tá, mano. Eu ouço barulho de máquina, overlock funcionando. Tá lá as bolivianas tudo pelado. Quem é o hoje tá atrasado, gerente? Portuga, velho. O Portuga só atravessa o conjunto aqui. Foi pro Guarujá porra nenhuma. Tava lá no porto descarregando as máquinas lá, velho. É verdade, Regi. Agradecer meu primo Eugênio que trouxe uma comida pra nós. Dá uma comida aí, porra. Dá uma comida aqui, menino. Aí, ó. Vamos ao Corinthians. Vamos ao Corinthians. Opa, Coringão, mano. É isso aí. E um abraço pro Portuga que hoje não pode vir, mas tá ouvindo o Estádio 97. Tá ajudando a sogra? Corinthians! Seu Portuga. É nóis. Não, mano. Não pode vir hoje. Próximo. Mas amanhã. Amanhã estará aqui. Parece que ele entalou lá embaixo, velho. Vamos ao virar amanhã. Vamos aí. O negócio é o seguinte: o Corinthians que. Ó, os três setores para a Série Libertadores já esgotaram nos três setores da arena. A Fiel é assim, né, velho? Fiel não dá boi, não, tio. E o Corinthians aí tá tentando, né, atravessar o São Paulo. Nesse ano de muito anos que aconteceu muito chapéu no futebol. Mais um, cara. Artilheiro da Copa São Paulo. João Paulo. Bom jogador, hein, Malta? O Corinthians fez proposta pra ele, viu, mano? Pros empresários dele, mandou uma proposta, já está lá em mãos do empresário. É que o contrato dele acabou domingo. É, então... E aí, no último, acabou domingo e o Corinthians foi pra cima. Estaria encaminhado no São Paulo. Mas eu não vejo isso como um chapéu. Eu acho que isso daí é uma oportunidade de mercado. Eu acho que o São Paulo vacilou de ter posto o jogador aí pra atuar na Copa São Paulo, sendo que o vínculo dele acabava no dia da final. Por mais que você pense, talvez, em ser campeão, eu acho que nesse momento, quanto mais você conseguir esconder o jogador, melhor é. Mas ô Mota, independente, ó, tem um outro jogador de São Paulo aí, um tal de João Anderson Sombra, que eu não sei se você conhece. Escondeu. É um outro moleque aí também que não disputou nenhum campeonato aí, porque o contrato dele termina no dia 15 de fevereiro. E é outro jogador que o Corinthians está atrás. Então eu acho que esse negócio de chapéu. O próprio São Paulo, nessa história, Mota, acabou vacilando. Porque se você tem um jogador ali que já tá às vésperas de encerrar o contrato, se ele, ou não sei por qual motivo a diretoria vacilou para renovar, ou ele não quis renovar o contrato com o São Paulo, não põe para jogar. O São Paulo é uma das principais vitrines do Brasil, Você não vai dar essa colher de chá pro moleque. Se ele tá fazendo doce pra renovar o contrato, fala, então beleza, bacana, fica lá no CT de Cotia correndo em volta do campo, você não vai mostrar teu futebol pra São Paulo. Você tem toda a razão, o Mano tem toda a razão, apesar da manchete ser do Corinthians, mas diga-se de passagem, o Mano tá cheio de razão. Primeiro, é uma proposta profissional. Segundo, o contrato acabou no domingo. Acabou no domingo. Tá certo? Agora ele tem o direito a fazer o primeiro contrato profissional. Perfeito. O menino tá livre. Então, assim como eu acho ridículo também, quando o nego chegava e falava da questão do Wilson. São Paulo abordou o Wilson naquela época dentro das regras. Não que o São Paulo não possa ter feito outras abordagens de maneira que talvez não seja a mais correta em outras épocas, porque ele também não bota a mão no fogo por ninguém. Né? Claro, não bota a mão. Mas no caso do Wilson, fala, aliciamento, não sei o que lá. O menino tinha 6 meses para acabar o contrato. Então, assim, qualquer jogador com 6 meses para acabar o contrato, ele tem o direito de receber propostas, e outros clubes têm o direito de emitir propostas aos jogadores, fazer as suas propostas. No caso do São Paulo, se existe alguém aí que é bobo na história, se é que é bobo, no caso foi o São Paulo, de botar um bom jogador de potencial para jogar o Campeonato Paulista, a Copa São Paulo, jogar a Copa São Paulo, demonstrar o seu valor e o seu contrato se encerrar. A não ser que haja algo mais de bastidores, que exista algum outro tipo de amarração, não está mais aqui quem falou. Mas, pelo que se está noticiando, que o jogador está livre, que o jogador, inclusive, pode já receber as suas propostas, primeiro, o Corinthians está correto, tá certo? Segundo lugar, se é como tudo aparenta, quem bobeou foi o São Paulo, né? Agora, vamos aguardar. O tempo vai dizer, né? Não é que o São Paulo perdeu o jogador, mas a partir do momento que o menino está sem contrato, claro, está no mercado, ele pode receber propostas de quem for. Agora o São Paulo ver se deve entrar na briga ou não para manter o jogador. O São Paulo, inclusive, chefinho, mano, o São Paulo deixou de inscrever nessa copinha. Se eu não me engano, 3 jogadores estariam na mesma condição. Então, Mota, mas... E por causa disso, exatamente disso. Mas dizem que esse moleque já estava com o contrato na mão para assinar. Mas é que tá, gente. O contrato na mão para assinar não está assinado. Está de brincadeira. O negócio é o seguinte, eu não vejo outra alternativa aí, Sombra, a não ser ou vacilo do São Paulo por não ter renovado o contrato antes, ou... Até mesmo, RG, algum erro que possa ter acontecido e alguém pensado, mas isso seria uma incompetência sem tamanho, de pensar que o jogador teria talvez um contrato um pouco mais extenso e o contrato do moleque já estava às vésperas de acabar. Eu não acredito nessa hipótese. Ou nenhum interesse também. Eu penso também numa terceira hipótese. Não tem como você não ter um interesse num moleque é o centroavante do teu time, cara. Mano, eu tenho interesse no moleque toda hora. Toda hora, Gabi? Eu quero aliciar tudo. Eu penso numa terceira hipótese no caso. Que às vezes é o seguinte, você não tem o contrato assinado. Por exemplo, eu para fazer um negócio com a região não preciso de contrato assinado. Eu tenho uma amarração tão forte aqui. Você entendeu? Um acordo com ele, confio na região, a região confia na minha palavra, eu confio na palavra dele. Ó, vence dia 25, mas fica tranquilo. Na sequência, desculpa, muita ingenuidade, cara. Mano, na boa. Às vezes no futebol o que tá assinado não se cumpre, imagina a palavra. Deixa eu explicar um pouco melhor, então. Vocês lembram um tempo atrás quando o Juvenal tava na presidência? Sim. O Juvenal e o Juan Figuer, que é um relacionamento muito próximo. Ali, no que eu entendo, por exemplo, se um falou, tá falado. Tá fechado, né? Às vezes... Lógico, isso não vale para 99% dos negócios, isso vale para 1%. Lógico. A gente não sabe qual é a condição que existe, pode ser que isso eu loucubrando, gente. A gente não sabe qual é a relação que existe entre o empresário do jogador e o São Paulo Futebol Clube. A gente não sabe o que tem por trás. Abrangentemente, olhando de uma maneira muito simples, me parece que o São Paulo foi bobão. É lógico que foi, porque se você tem um jogador que tá às vésperas de vencer o contrato, a primeira coisa que você vai fazer é já conversar com o cara pra poder renovar. Renovou? Joga a Copa São Paulo. Não renovou? Beleza, o time perde o centroavante, um jogador de qualidade, mas que se dane. O objetivo da Copa São Paulo é revelar jogadores pra poder entrar no profissional. Se o cara não vai continuar no clube, manda passear. Mas com relação ao Corinthians aí, ô Bento, ainda existe uma possibilidade aí do Corinthians manter uma conversa com o Wagner Love. Ele e o empresário estão em São Paulo, possivelmente para ouvir propostas aí, já que o Wagner Love vai ser desligado do Shandong Luneng. Possivelmente ele vai acertar com algum clube no Brasil, mas tem um grande empecilho aí, porque a partir do momento que existe uma rescisão, Sombra, do contrato do Wagner Love, ou seja, ele não tem mais nenhum vínculo com o clube dele, o clube chinês. Ele não tendo nenhum vínculo com o clube chinês, RG, Wagner Love é um cara que ganha R$1 milhão por mês. Quem Sim. paga R$1 milhão por mês hoje pro Wagner Love? Difícil, hein? É, eu também acho. E mesmo até 600 mil, 700 mil, é uma quantia absurda. Eu, particularmente, acho que o Corinthians não tem essa condição. Mas existe aí o burburinho na mídia, Rivia, de que o Corinthians vai conversar com o Wagner Love e que pode ser que ele acerte. E digo mais, seria um baita reforço pro Corinthians, inclusive para fazer sombra no Guerreiro. E o Guerreiro tá nesse lenga-lenga, renova, não renova, vou esperar o próximo presidente. Puta vida. Beleza, Guerreiro. Vai esperar o próximo presidente? Eu, particularmente, se sou o próximo presidente do Corinthians, eu não faço esse contrato aí nos moldes que ele quer, pedindo 7 milhões de dólares, etc e tal. Eu volto a falar aqui, sou grato ao Guerreiro pelo título que ele deu ali, pela história dele no Corinthians, enfim, no Mundial ele foi extremamente importante. Nos dois jogos ele marcou os dois gols que o Corinthians conseguiu fazer no Mundial. Ele teve uma participação fundamental, 100%. Só que volto a falar aqui, já passou pela história do Corinthians. Marcelinho Carioca, Neto, Casagrande, Rivelino, Sócrates, enfim. O Corinthians ficou, gente. Qualquer clube brasileiro tem Lógico. Que se dar o valor. Tem que parar de ser refém de jogador de futebol e parar de passar a mão na cabeça e fazer tudo que esses caras querem. O jogador passa e o clube fica. Falar em jogador de base, segundo a informação do UOL, sabe o Marcial, o meio de campo da base? Sim. Teria o Corinthians pago R$1 milhão para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador. Esse jogador aí pertence àquele clube do Emerson, o volante da seleção? Exatamente, chama Fragata, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, clube de empresário, né? Esse é clube de empresário, custa R$1 milhão, 50%, e o Corinthians tem que pagar R$1 milhão. Mas valeu a pena, viu, Sombra? Nessas horas, é que tá. A Lei Pelé, ela é cruel. A Lei Pelé, ela ferra os clubes demais. Porque você forma o jogador... E quando chega lá aos 16, 17 anos de idade... pouco tempo, a partir do primeiro O jogador está livre para fazer o que quiser. Você formou o jogador e quando ele está para fazer o primeiro contrato profissional, que você pode analisar se o jogador é bom ou não, ele pode ir para onde ele quiser. Eles estavam discutindo aí a possibilidade de ter que ficar até os 22 anos, né? Tinha uma discussão aí sobre isso. Isso aí, mas isso é emergencial. Porque 19 senão, anos, não vale mais. 18, 19, o cara já... O São Paulo gasta na base, se olha o balanço do São Paulo, se eu não me engano, na base ele gastou quase R$30 milhões. Agora não lembro se é 24 ou 28 milhões de reais que gastou no balanço de 2013. No exercício de 2013. Porra, não forma mais nada, amigão. Sabe o que você faz? Fica só vendo os outros formarem, guarda esses 28 milhões pra ficar tomando o jogador. Mas é isso, Sombra. Uma das discussões que eu tenho com o Benji é justamente por causa disso. Ele fala que tem que investir na base. Fecha a cutia, transforma num parque aquático, transforma num clube. Num resort. Não, num resort já tem belos campos, faz um resort. Nós vamos ser o primeiro a fazer acordo pra fazer resort. Os clubes, eu acho que não entra nessa figura. Clube. Quando você tem um assédio de alguém, se é um clube, esse clube aí ele sofre uma sanção na FIFA, inclusive, porque o São Paulo teve problemas com o goleiro da Ponte Preta, etc e tal. O que acontece muito, Sombra, nessas categorias de base, quando você tem que fazer uma peneira, por exemplo, 2.000 meninos ali vão fazer uma peneira. Você pega 4 ou 5 com potencial de venda, tá certo? Que você fala, esse daqui vai ser um grande jogador, esse cara vai me dar talvez o retorno que eu tive aí no... quando você faz aí um investimento desse em 2.000 meninos aí pra jogar uma peneira, você tira 4 ou 5 com potencial de venda, ponto. Esses 4 ou 5 você pensa, fala, vou ganhar um dinheiro e vou recuperar o que eu investi. Só que o empresário, Sombra, ele já tá de olho grande também. Ele é o concorrente do clube. Concorra? É um grande concorrente do clube. Dane-se. Esse é o grande problema, porque, por exemplo, o clube ele não pode ter um vínculo profissional com esse menino de 15 anos. O empresário aí vê que o pai dele mora na favela, que a mãe às vezes tá numa condição precária, às vezes aí um auxílio, ele chega e fala, beleza, chega aqui a senhora, você tá com uma dificuldade assim assado, tá uma casa aqui, ó, uma casa simples, então, mano. Você vai sair da comunidade, vai morar aqui no asfalto, tá certo? Vai morar num lugar melhor, beleza. A mulher assina uma procuração, ou seja, já tem o vínculo do moleque, RG, com o empresário, mas não tem com o clube. Então de que adianta você investir na base? Mas eu sou contra, o clube não tem que matar porra de base nenhuma, o que tem que mudar A lei é que tem que mudar. O que tem, quem tem que lutar por isso é o clube, quem tem que modificar isso. Perfeito. É federação, alguém tem que estar envolvido. RG, o Código Penal precisa mudar também e não mudam. Mas é um absurdo. Não, mas isso é mais fácil. Sabe o que é mais fácil? O Código Penal é mais complexo. Não, sabe o que é mais fácil, Sombra? Sabe o que é mais fácil? Infelizmente você tem que tentar burlar a lei. Você tem que fazer o seguinte, o clube ele tem que fundar uma outra razão social, funda com outro CNPJ, funciona como se fosse um empresário, não é um clube. Então. Você forma lá, por exemplo, o São Paulo Associates. Não, não precisa. Você coloca lá fora. Mas precisa, RG. Não, precisa. Não, porque o São Paulo aí não pode fazer um vínculo profissional com o moleque, mas o São Paulo Associates pode. Então, mas em tese, agora os empresários também Associates não podem ter mais o jogador. Em tese, pela FIFA também não pode ter mais o jogador. Então, o Corinthians teve que pagar por um jogador que o Corinthians formou e pôs na vitrine R$1 milhão. Não, mas não é isso. A FIFA, não é isso. A FIFA não proíbe o jogador ser do empresário. A FIFA proíbe ele ser fatiado em pizza. Mas quando pertence a um único empresário, pode. Esse é o grande problema. Isso então não vai mudar nada. Não vai mudar justamente nada. Justamente isso. Fica um lá de testa de ferro. Testa de ferro e o restante fica chupinhando, mamando na teta. Trás. Existe esse negócio de testa de ferro? Existe. Mamar na teta existe. Opa. É. Opa! Não sabia, hein? Eu sou testa de ferro do Rude. Você é testa de ferro do Rude? É. Eu queria fazer um breve comentário. Ô, Cláudio Carsudo! Fifi não vai chegar mais cedo hoje. Quem? O meu Fifi. Seu Fifi? Cadê o seu Fifi? Não sei, não, tá chegando. Fico preocupado. Tá chegando, o seu Fifi tá chegando. São Paulo é violento, tem muito trânsito. Tá chegando, mas é... De acordo com a Lei Pelé, o que eu queria comentar brevemente com vocês, que a Lei Pelé, número 9615, de 24 de março de 1988, mais conhecida como... Ei, Cláudio! Volta! Cláudio, acorda! Ei! Cláudio, seu Cláudio! É uma seu Cláudio, acorda! Cláudio! Foi o breve comentário que eu dei sobre a... Minha família, vai ver. Lei Pelé. São Paulo! São Paulo, lá o Rasta tá fazendo um pouco de doce com o Centurion. Mas vai rolar, Sombra. Segundo a informação que eu vi há pouco, segundo o Twitter da Fox Sports LA, Latin America, aí não sei, isso é uma informação de imprensa da Fox Latin America. Fala o seguinte, Ricardo Centurion é o novo jogador do São Paulo. Chega procedente do Racing de Avellaneda. Baixa importantíssima para o time do Racing. Então é o seguinte, isso é uma informação Fox Sports Latin America. Não é uma informação oficial vinda do São Paulo nem do Racing, tá? Então eu não sei o que inclusive o presidente do Racing tinha dito que estava muito difícil a negociação. Ele não tem muito o que achar difícil, porque tem uma cláusula rescisória estipulada em tantos milhões. Segunda informação é que o São Paulo chegou e pagaria a cláusula rescisória. Então, é no valor de quanto? 4 milhões de euros. Por 70%. Então, alto, hein? Ele pode discutir é como vai ser pago, né? Se o São Paulo quer parcelado, se ele quer à vista. Talvez agora, seja por aí. Agora, se está botando a grana lá em cima do que está lá pedindo, não tem jeito. Agora, a questão é o seguinte: o presidente do Racing, muito esperto, São Paulo manteve esse sigilo, mas o presidente do Racing abriu a negociação, né? Abriu a negociação. E claro, pra valorizar, alerta, né? Olha, tá vendo? Ele é negociável. Acendeu o pavio. Nessa hora, por exemplo, você pega de repente um Cruzeiro que recebeu alguns milhões aí pela venda de algum jogador. Mais um pouco. Mandou um spam pro Alexandre Matos. De repente. Mas não seria. O Palmeiras aí também, no caso, só entrasse se fosse por birra em relação à briga, né? Concordo. Deixa eu ver aqui. É pra ler isso no ar, Mota? Não, é. Explicar, é pra ler? Pra você explicar, não precisa falar o nome da pessoa. Olha, a informação que chega é de que não existe em relação ao jogador João Paulo, da base do São Paulo. Segunda informação que chega é que o gerente da base teria explicado a um contato nosso de que não existe qualquer possibilidade de assédio sobre o jogador João Paulo. Esse ponto do dia 25 é uma questão burocrática, sempre vence a inscrição na virada do ano. E se não tivéssemos a Copa São Paulo, o João Paulo estaria sem ficha, mas ele tem contrato de formação até 2016 e um acordo até 2018. Não existe chance do João Paulo deixar o clube por estar supostamente livre. Ele tem um contrato de formação até 2016, quem quiser tirá-lo pode pagar a multa. Esse é o único caminho. Isso é uma informação de uma fonte nossa. É muito simplista essa coisa de, sabe? Não é possível que o São Paulo, então, com a estrutura que tenha, da maneira como tá lá e como trabalha. Deve ser aquela terceira opção, viu, mano? Pode ser, mas aí que tá a sombrar. Inclusive, se essa fonte pudesse passar informação desse menino aí também, que eu não conheço, mas fonte falam boa, que é bom jogador. Chamado Jo Anderson. O Jo Anderson, acho que é fato. O contrato dele tá vencendo no dia 15 de fevereiro. Olha, mano, aí eu vou fazer o papel de advogado, não sei se do diabo ou do anjinho, vou fazer. Não vale. Não vai o quê? Eu vi esse João Anderson aí. Acho que ele é o vinte da energia ligada da cidade, hein? Nome... Será o João Anderson? Não, com esse nome ele tá gabaritado. Mas ele não é primo do Edmilson. Ah, não sei. Vai saber pra ele, viu? Saber. Pode ser que sim, viu? Olha, mano, eu sinceramente, esse João Anderson jogou em seleções de base e tal. Sei lá, palpite. O pouco que vi, nada vi. Não agradou? Mas ela, cara, também não sou dono da verdade. Do pouco que vi, nada vi. Mas essa foi... eu acho esse João Paulo melhor, hein? Essa foi teatral, mas foi legal. Mas se ele fosse bom, nada vi. É. Essa... Se ele fosse bom, não estaria no sub-20 na seleção, desculpa. Não, mas esteve em várias. Mas nessa que tá jogando, ele estaria se ele fosse tão bom assim. Mas precisa ver quem tá lá na seleção. É o Gabigol, né? O Malcom. O Malcom do Corinthians. É a posição do Gabigol. Eu acho que alguns jogadores com um pouco mais de experiência, talvez. Kennedy, né? Do Fluminense. Essa é a posição do Gabigol, esse moleque aí? É. É o 9. É o 9. Não, sinceramente, cara, eu não vi lá muita coisa, não. Vai aqui, né? É. Então agora o torcedor de São Paulo fica na espera. Será que Centurion vem ou não? Como eu disse. Centurion. Essa informação aí do Twitter da Fox Sports Latin America. Diz que ele é jogador do São Paulo, mas o que vale é a palavra oficial do São Paulo. E o grande buchicho hoje foi O grande 200, buchicho. Ó, eu li que os caras vão ganhar 200 mil reais. Que é 5 vezes mais do que ele ganha na Argentina. 6 vezes, mano. 6? Bom, que seja. Se fosse 3 vezes... Já era muito. Agora o grande buchicho foi hoje a cobrança pública, né? Foi ontem. Ontem, né? Mas sim, mas a repercussão... Foi hoje, é. Do Aydar em cima do Muricy, né? Ai, agora, pra quem não conhece, ou pra quem conhece o Aydar, sabe muito bem que ele guardou isso. Claro. E da mesma forma como ele no início, naquela transição do Muricy de uma presidência para outra, e o Aydar chegando, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e depois do Muricy ter tirado São Paulo daquela situação, e cobrou várias vezes jogadores, e quero jogador, e quero jogador, é claro que o Aydar iria chegar uma hora e falar, ó, tá aí, dei tudo que pediu, e agora eu quero o título. E se chegar mesmo esse Centurion, e se chegar um quarto zagueiro que São Paulo precisa de qualidade, São Paulo aguarda aí pra ver qual é a situação do Balanta, jogador do River, que dizem ser muito bom. Eu, sinceramente, não conheço. É só de ouvir falar. Se chegar... RG, eu entendo o seguinte, que o Aydar, se ele quiser fazer as suas cobranças, ele deve cobrar nos bastidores. Deve chegar e cobrar nos bastidores. Talvez se o Muricy não tivesse cobrado nos bastidores... Eu tô falando de vaidade, Sombra. Mas não, eu entendo. Ego, mas não é porque o Muricy cobrou em público, amparado pela torcida, que troco. Agora o presidente tem que vir e publicamente chegar e fazer a mesma cobrança. Eu sei, mas é o troco. Você sabe por quê? Porque às vezes tem troco que só dá margem à discussão. Isso não faz bem pro clube. É, não adianta ficar nessa guerra de egos, não, gente. Isso aí não faz bem. O cara fala muita bobagem. Se o Muricy chegou e fez uma cobrança pública, acaba ele chegar e falar assim, por favor, como chefe que somos aqui do senhor, não admitimos mais uma cobrança pública e ponto. Para ali. Zero negócio ali. Sabe? É por aí que passa a questão profissional. Agora, vem a cobrança em público. Ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, dizendo, não, mas ele também nos deve agora título, agora porque ele cobrou jogadores, né? Agora ele também deve títulos para nós, bababá. Vaidade. Porra, bicho. Pura vaidade. Tudo bem, tá? 1-1, empatou o jogo, legal. Quem ganha? Não é o São Paulo. Não é o São Paulo que ganha com esse tipo de discussão, com essa artilharia via imprensa. Não vai ganhar nunca. Ele parece adolescente birrento, quer falar por último. Cara. Porra, bicho. Ó, próximo presidente de São Paulo, não sei se tem que ser bom, mas tem que ser mudo. Não. Então contrata o Tobias, viu? É. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Grupo S. Um nome construído com história. De HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, Aydar, arruma dinheiro lá pro São Paulo, administra direitinho que já tá de bom tamanho, viu? Que é isso, Ben? Senão vai quebrar no futuro. Oi, Gê. Chegou um acordo, né? O Aranha, enfim, tchau. Conseguiu de vez um acordo com o Peixe. Liberaram aranha, menino? Aranha, que nojo! Liberou aranha. Que nojo, hein, RG? Aranha tá por aí disso, agora. Não é nojo, não. Ai, daqui. Como assim? Oh, eu não vou pra Santos, mas não. E tá vindo o Vanderlei. Mesmo nível, o Vanderlei se acha melhor. Olha, dizem os comentários que é bom, como esse zagueiro que tá chegando aí, que o O Erle. Chegou o Erle. Do Grêmio, se eu não me engano. É do Grêmio. Era do Grêmio. O Vieira falou que deu graças a Deus. E eu tava ouvindo. Não, Dudu também. Tava ouvindo o comentário hoje do William. Acho que é aquele ex-Corinthians. Que é comentarista. Que conhece. O rapaz, o jogador é bom. Então, é legal. É bom você ver o Santos nessa linha aí, tentando arrumar a casa, tentando se organizar. Porque o Aranha fez acordo agora, né? Acertou a vida dele, né? O Aranha fez. O Mena também parece que já. Inclusive se apresentou, né? Ia assinar agora, né? Hoje? Era no Cruzeiro, hoje. Né? Tinha me falado que ele não ia pro Cruzeiro. Mas tá lá. Hoje. Acabou indo. Tá lá. Mas esse você tem uma fonte que é muito ruim. Menos mal, né, Son? Uma fonte poluída. Então, seu Bento, o importante é chegar logo a porra do final de semana pra essa bola rolar. Ituano. Né? E parar com as fofoquinhas, né, cara? E ver realmente o time, o que vai acontecer, quem é que vai sobreviver aí a essa luta desesperada para ser campeão paulista. E, RG, estamos aguardando, né? Sabe que eu ouço muito, né? Porque eu sou jornalista, né? Sim. Jornalista não tem time. Oi, Pretzel, boa noite. É. Boa tarde. Não tem time? Azaidão, né? Azaidão, é. Não, tudo bem. Faz parte, né? Tem time, Azaidão? Parecido. Não, diferente. Vocês estão confundindo as coisas, né? Agora dá pra perceber. Faz parte. E o curso, Preto? Não. Eu deixo o Preto aí, que ele tá no telefone aí com as fontes dele aí. Tá. Aí o pessoal fala que o Santos tá mal, vai brigar pro Brasil. Tá morto. Mas eu, analisando o elenco, eu não concordo. Né? Você pega ali. Eu não concordo. Muito bom, né? Você pega, por exemplo, muito bom. O meio de campo, evidente que deu uma piorada do ano passado pra cá, perdeu algumas peças fortes. Sim. Mas você pega o meio de campo. Repouso. Exatamente. Repouso. O Lima, Elano, o Gabriel. Elano, Ricardo Oliveira. Oliveira. E disseram que foi muito bem no exatamente. Já deu certo nos anos uma época. Pois é. Então você vai pra zaga. Você põe aí o que tava jogando ali. É. O goleiro agora veio também. Não, mas olha, eu acho que nisso só. Tá com ovo na boca, não tá entendendo porra nenhuma. Ai, que delícia esses aí. Então assim, viu, sobre? Eu acho que nessa escalação que eu falei, o Santos não é tão mal como estão falando aí. Pode ser que surpreenda, né? Pode ser, vamos torcer pra isso. Muito boa. Sensacional. Já tem Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Parmeira, vamos lá. Vocês. Vamos a vocês. Cadê os vocês, principal? Tá chegando aí. Vocês ai, meu volta. Deus, porra! Tá chegando. Ó, deixa eu falar uma coisa. Fala, espero que o vovô que ele venha calmo, né? Venha calmo. Pra ver a estreia, 2015. Como é que vai ser no Paulista, né? Vamos ver. Vai pegar logo a estreia. Ele pode chegar logo com um placar na ideia, logo na segunda-feira. Olha, deixa eu falar. Um mês inteiro maravilhoso. Aí chega no dia. É muito azar, não é? Ô, Moita. Oi, vó. O Dodô. Bença. Ele falou. Tá abençoado, meu netinho lindo. Todo mundo é netinho aqui. Cuidado, hein? Ó, o Dodô é seu netinho? O Dodô ele é um pouquinho mais velho. Dodô volta segunda-feira de férias. Vai, saudade. Muito estressado. Que vai estar todo queimadinho. Vai estar queimadinho. Ai, ele você é tão quantos bonitinho. Anos mais novo do que o Dodô? Eu acho que é 15, né? 15? Nossa, o Domênico é 15 anos mais velho que a senhora? Eu acho que é. Ô, vó Olímpia. Eu sou de 13. Ô, vó. Você é de 1913? 13? 13. Você nasceu um ano antes do Palmeiras? O meu pai era sócio fundador do Palestra. Ah, é? Ele ajudou a botar as estacas lá. Ô, vó, tô preocupado com o futebol brasileiro agora. Por que, Argen? Porque Palmeiras levando todos os patrocinadores também de um lado. E o Barcelona, tirando os poucos patrocinadores do Brasil que tem, vai ficar. Logo, o Palmeiras é melhor que o Barcelona. Vai ficar complicado isso aqui, hein? Vai jogar o campeonato espanhol. Quem vai sobrar pra nós? Olha, só uma coisa, o Dodô. Vamos falar um negócio aqui do Palmeiras. Fala, eu quero falar a promessa do Dodô, tá, que ele vai ter que cumprir com a bola. Ele fez promessa? Fez. Quem tá voltando quinta-feira é o Vardívia. Vardívia joga. Acabou as férias. Mas voltando, ele foi pra onde? Pra Disney? Ele não, lá com o cubano, né? Acho que foi pra Punta Cana. Então, aproveitou lá a abertura em Cuba, tal. Tá numa puta cana? Que acontece? Ele olhou lá, Alan Patrick, Dodô, Robinho. Ele falou, nem preciso mais jogar, deixa eu passear um pouquinho. Ele vai entrar aquele jogo aqui na arena, né? Aqui. Entrou, vai jogar os 15 minutos finais, dá um passo pro cara. Aquela coisa que nós sabemos. Chutar o ar. Mas ele estreia, mas não é se machucar, não, né? Se chute no vácuo, machuca. Machuca, cara. Agora ele pode machucar. Pode machucar. Agora tem calma, não é assim. Olha. Calma, não é assim, não fica também esnobando. É. Não fica esnobando, hein? Um pouquinho só, vai. É, não esnoba não. É que precisa, bom, precisa escalar e jogar o time. Ah, não, é. Você tá certo. Mas não bora para E o Prass falou, viu, vó? O Prass falou que não tá nada preocupado com essa história aí de vir um novo goleiro e tal. É, não tá, pode não. Pode ser o Aranha. Não. Mas ele não tem que ficar preocupado. É. Ele tem um salário lá, garantido, ele contrato. Mas o tom que ele falou... O tom que ele falou é de tom que... Exatamente. O que ele falou é o seguinte, se acham que precisa realmente de uma outra peça, tudo bem. É aí colocou a mão no braço, fez cara de churro. Ah, lógico que é, lógico que é. Eu posso falar uma coisa? Ele tá errado. Porque o time do Parmeira é time de alto nível. Tem que ter dois jogadores bons pra cada posição. É. Não e pode outra? Ficar com birrinha de 2 anos de idade. E outra, o Prass é um goleiro que não tem o braço confiável. Eu não daria minha avó na mão do Prass e falar, escolta ela no shopping, igual a tiazinha. Mas é verdade. Eu não deixaria minha avó de mandada com o Prass assim, falar, escolta ela. Um filho teu. Eu não deixaria um recém-nascido, tá certo? No colo do Prass assim, e com ele em pé. Por quê? Sentado a perna até dar o apoio. Ai, que falta de respeito. Mas de pé... Peraí, você confiaria talvez aí um recém-nascido na mão do Fernando Prass, naquele braço que não dobra direito? Ô, mano. Claro! Ah, duvido, claro. Duvido. Se fosse meu neto, eu jogaria cândida na sua boca. Você chamaria o Prass pra fazer uma mudança na tua casa, levar aquele armário? Nem a pau, velho. Imagina aquela cristaleira cara, tá ligado? Você falou, Fernando Prass, pega aí embaixo aí, duvido. Não dá corda, vai deixar cair, assim, mano. Fez a cirurgia, tá bem. Oh. A dobradiça não mexe, só. Ei, querido. Como você respeita o Fernando Prass? É prazo. Prazo. Não gosta de pensou aquele jogo de jantar, não. Velho? Aquela porcelana cara pra caramba. Mas é errado, RG. É por isso que o mano brinca e tem que ter outro goleiro. Porque se machuca, aí vai o Fábio chama gol. Ih, aí é complicado. Nossa, aí começa a tragédia. Fábio chama gol. Então são aí as manchetes do Estádio 97. Muito obrigado, seu Bento. Tem um bom retorno. E seu Bento, se é aqui no Brasil, hein? O assessor confirmou do Messi, hein? Confirmou o quê? Desvio de dinheiro dos joguinhos. Beneficência. Ele assumiu o Messi. Tipo, o Messi não sabia de nada. Paraísos fiscais. Ah, rapaz. Agora, precisa um cara desse, desviar dinheiro de para, né, velho? O Mota mora no paraíso fiscal? Fiscal. É fiscal tudo. Ali o seu paraíso? É o ou não? Vamos lá. Mas também, Sombra, que atira a primeira pedra quem nunca desviou dinheiro pra um paraíso fiscal. Você é doente. Vai. Mas você tem tanto pedra. Assim pra desviar? Que louco, meu. Eu não tô aguentando nem o que tem aqui, imagina desviar. Tá difícil arrumar real pra pagar as contas aqui, vai mandar, né? Imagina mandar dinheiro, tá louco? Entendi. Os caras metendo pau no cara, mano. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. E com a HDI, você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bateu o carro e quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu automóvel em poucos minutos. Ah, ó, e também tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel, que nas férias sai em viagem para cidades de veraneio. Até o fim de janeiro, tá chegando, finzinho aí no fim de semana, por exemplo, vai ter um no Litoral Norte, em Caraguatatuba, no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Se acontecer algum problema, é só passar lá e assim você já está voltando para São Paulo com a autorização para o conserto. Para que pagar mais? Para que perder tempo? Com a HDI, você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Esse é o Estádio 97. Também no oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ó, liga aí, participa ao vivo. Mas hoje, somente ouvintes virgens. Meu telefone é o 3284-7097. 3284-7097. Dedinhos virgens. É, dedinhos virgens. Uau! Não bobeia não, liga aí. E não esqueça, ó. Se você pode, hein? Se você pode, você pode. Ó o avião passando aí, oba! Oi! Olha o avião do estádio aí passando, ó. Anota aí. Passou o avião do estádio. 27 de janeiro, tá passando o avião do estádio 97. É o mesmo avião que pode te levar pra Barcelona, pra assistir Barcelona e Real Madrid, com o apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Toca as Drubal! Toca as Drubal! Alô? Alô? Quem fala? Isaac. Como? Isaac. Oh. Isaac, mano. Aí, RG, Habib. É. E, ô Isaac, quantos anos? Perdão, 2. Desculpa, mas antes de você falar a sua idade, qual o seu nome completo? É Isaac do quê? Isaac José da Silva. Isaac José da Silva, mano. A RG, Isaac José da Silva. Quantos 5 anos? 2.5. Aí, RG número 2, 2.5, nosso amigo Isaac. Bom, mano, Isaac que estamos aqui, continua falando com ele. Gostei dessa, irmão. Ele tem 2 nomes bíblicos. É, verdade. Isaac e José. Ele tem mesmo. É isso aí, vai lá. Silva também é. E, ô, amigo, qual o seu bairro? Fala, mano. Qual o seu bairro? Quero ver se o Benja certo. O Benja tá aí? Aqui, tá ó, Benjinho, tá aqui, ó, Benjinho, não, tá o Benjinho, tá, cover aqui, ó. Parque do Lago. Onde é, produção? É o Benjinho fantasma. É, sei lá, eu sou Guarulhos, eu sou Oda, dá um... Dá um fantasma. É onde? Guarulhos. Guarulhos, velhinho, é nóis. Não, não. E chupa esses trouxas que tá rindo. É, chupa esses trouxas que tá rindo. É a capital do Brasil. É quase perto, o cara não sabe onde é, ali é a capital do Brasil, irmão. É nóis. Mas e é aí, pra lá, né? Já baixou o novo CD de nós, mano? Já baixou? Baixou o quê? Novo CD. Mano, pra entrar agora no Capão, tem que estar com o novo CD baixado. Ah, é? É, claro. É, como é que vai andar de carro, tá, com louco, vidro aberto? Exatamente, mente, mano. Mas você anda no Capão assim? Pô, lá o controlar de lá tem, ele vê se você tem o carro rebaixado. Como é que é? É diferente, mano? Exatamente, mano. Ó, se você não tiver carro rebaixado, meu. O som. É, a caixa de som no lugar do porta-mala. Uhum. Lá você não passa, mano. E o dadinho pendurado, né? É, você já foi pra lá, né, mano? É isso mesmo. Lá. Sirino, é, câmbio, só é não. Na bola. Tem um Sirino, turbinho, não, né? Um turbinho. Tem que ter uma bala velha. Né? E... aí é nóis. É isso aí, mano. E o Isaac? Opa! Trabalha com o quê, meu? Eu sou assistente financeiro. Ó! Oh! O cara do dinheiro. Você é aquele cara que fica rindo de quando as pessoas vão no banco com um cara de triste pedir dinheiro ou não? Não, não. Pelo contrário. Quem trabalha no setor financeiro não tem dinheiro, não. Só cuida do dinheiro dos outros. Ah, falou. Duvido. Ah, bom. Você tá enrolando nós aí, velho. Você desvia algum, hein? Deus me livre, não. Pô, mas na boa, os caras falam isso, RG. Mas, por exemplo, sempre quando você vai no banco aí e tem, vai, aquele quebradinho que você deixa pra trás... Aqueles centavos, juntando centavos aí durante todo o dia. Aquelas pessoas que vão lá pagar a conta lá e pagam com moeda e sobram aqueles centavos aí. No final do dia deve dar pelo menos uns 3, 4 reais de moeda. Isso aí chutando baixo, ou não? Não, mano, tem que zerar o caixa. Não tem que pode zerar o caixa, ué, você zera, você pega os 3 e fica zerado. É, não é assim não, ó. Não, tá sobra. Falta lá 5 centavos, a caixa fala, ó, oh, desculpa, vou ficar te devendo 5 centavos. Você fala, beleza, 5 centavos, mas 5 centavos e 5 centavos, RG? Já viu? É, ah, mas o problema é quando falta. O banco não pode faltar 5 centavos. Cara, o que é centavos? Então, é que não sabe, né? Aqueles numerozinhos que vai depois da vírgula. Nem sei o que é vírgula. Começar. Ô, Isaac, tá isso pra quem, mano? São Paulo. Aí, Sombral, o cara é São Paulinho, mano. Aí, Motinha. Tricolou. E, Isaac, tudo bem? Gostou do São Paulo aí no último final de semana? Viu atuando? O que você achou? Dá pra avaliar ou não? Não gostei não. Eu acho que, como vocês estavam falando aí, o time tá realmente muito pesado com o Kardec e o Luiz Fabiano. Eu acho que... eu acho que você vai colocar os dois como atacante, como a gente já usou o Adriano e o Aloysio, tinha que fazer um 3-5-2 e dar liberdade pros alas, porque eles gostam de atacar. Certo. Então, no 3-5-2, eles ficam na retaguarda, né? Então, vai ter zagueiro na retaguarda, eles podem atacar e bola na área, porque os dois são altos. Bola na área. É, praticamente tem... o PVC, hein, mano? É, exatamente. O problema é o seguinte, vai cair. Vai ter que proteger aquela lateral ali, viu? Porque o Carlinhos avança bastante também, viu? Então, avança muito. Com 3 zagueiros, o Thiago Mendes, ele tem uma característica muito boa de marcação e sai pro jogo, assim como o Souza. Então... seria praticamente um Mineiro José de 2005. Eita! Menos, né? E o que, que você achou aí da nossa zaga? A zaga tá preocupante, hein? Tá muito ruim, mas se você for levar em consideração, a zaga de 2005 também não era nada boa, né? Tinha o Fabão e tinha o Ed Carlos. Com o Lugano, era o único que tecnicamente não era bom, mas tinha raça. Mas com 3-5-2... A vaga não vai ser tão perigosa assim, não. Ô, Isaac, o torcedor do São Paulo, ele tem na mente essa coisa do 3-5-2. É, que ficou marcado, de uma maneira... né? Olha, legal. É sentimental, né? Foi o esquema do time campeão de Libertadores e campeão do mundo, do brasileiro hoje de 3 anos. Excelente. Agora, só falta ressuscitar o Cicinho, o Júnior. Não é? É, só falta isso. Cicinho e Júnior, dois laterais de primeira grandeza, que sabem, joga mais que assim, além, né, de atacar, sabem armar muito bem. Ninguém sabe agora jogar assim. Nós já temos, pra conseguir dois zagueiros bons já tá difícil. Se você puser mais um terceiro, então são três zagueiros ruins. Se é pra fazer uma cobertura melhor, então você tem que apelar, é pro meio de campo, saber fazer melhor essa cobertura na subida do lateral. Agregar mais um zagueiro ruim onde já tem zagueiro ruim... E vai tirar quem? Você fala, vou botar três, bota o Lucão, deixa o Lucão sair pra cobrir pra você ver o que vai acontecer. Não, não dá, não dá, Lucão não dá, não dá não. Tem que saber se vai querer o Balanta e fazer um... É bom, mas esse Balanta que é tão falado, ele é bom mesmo? Você já viu jogar? Olha... Não vi jogar, sinceramente, não vi. Mas pelo tanto que fala, ele deve ser bom. Não é possível alguém falar. Mas falar, todo mundo começa a falar. Hoje em dia, principalmente agora na véspera aí, com contratações rolando, falou o nome, pronto. Todo mundo fala, todo mundo sabe que o Damião jogava pra caramba, velho. Entendeu? Ó, o que falaram pra mim... Lugano, se a gente for lembrar, o Lugano veio por um DVD, né? Ninguém falava nada dele. Então, mas aí é um em um milhão, filho. Ah, outros vieram também por DVD e não jogaram nada mesmo. Viu o Corinthians contratou lá o cara por DVD. Olha, o Defederico... O Defederico. Lembra do Defederico, Motinho? Sim, opa. Ruim de bola, hein? Quanto foi o prejuízo do o novo Messi. Manaba, viu, Motinho? O novo Messi. Então... E há outros que não precisa nem de DVD. Você contrata, viu, e quando chega, você fala, meu Deus. É, então, o São Paulo tem alguns casos ainda, tá pagando até hoje, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, realmente, eu acho que a nossa deficiência aí vai ser a zaga, até acertar essa zaga. Engraçado que os times do Muricy geralmente têm zaga boa, né? Mas esse time do Muricy, ultimamente, vem sofrendo. E esse ano vai ser de novo, acho que ele vai ter que... tomar muito cuidado, vai ter que tomar mais atenção a isso. Mas é aquela liga que tem que dar ali, né, meu Mota? É zaga, aquele meio ali, né? Os caras protegendo. Ô, Isaac, você acha que tá certo o Aidar publicamente cobrar títulos do Muricy? Não, claro que não. Isso é coisa que tem que ser resolvido internamente. Tá parecendo um time de várzea, ele não pode ser soltar assim aos São quatro Paulo tá bem... tem que ser resolvido internamente. São Paulo tá bem varziano, né? Uma coisa que tá acontecendo é que tudo vaza no São Paulo. Aliás, uma outra observação, eu li uma entrevista... Tá parecendo fralda de recém-nascido, né? Vaza tudo, né? Mas é verdade. Mas é engraçado que o São Paulo era um dos poucos times que era difícil conseguir informação. Acabou isso, viu? Acabou. É, hoje em dia, tudo que acontece tá parecendo o Palmeiras de outrora. Acabou. Pior que você tem razão, viu? Eu li uma entrevista dada pra ESPN... do diretor de marketing do São Paulo, tá? Beleza. Aí ele vem e fala assim, não, o nosso patrocínio vale mais do que o do Palmeiras. Não fechamos porque a gente se valoriza, etc e tal. Porra, tudo bem. Você acha que você vale mais? Mas não fica falando na imprensa. Pra quê, né? Não fica falando. Primeiro que cai no ridículo, porque esse vale mais não valeu até agora. Porque parece que vale... recalque também. Desde agosto tá sem patrocínio. Fica aparecendo como dor de cotovelo. Ou seja, essas são coisas de mercado. Você deve tratar internamente nas suas negociações. Não exponha dizendo o meu vale mais que o dele. É ridículo isso. Isso começou lá atrás, né? Com São Paulo e Corinthians. Né? Então fica essa babaquice aí, explicando na mídia. O meu vale mais porque vai ter mais exposição disso. Legal, então tá bom, você é bom nisso. Aí o que acontece? Tem que se valorizar. Perfeito, tem que se valorizar. Mas você tem que saber até onde você tem que se valorizar, porque muito dessa dívida bancária que o São Paulo tem hoje aí, que gasta mais de 2 milhões de juros ao mês, é porque em determinado momento o São Paulo ficou lá valorizando, entre aspas, a camisa, e aí não tinha dinheiro, tinha que recorrer a banco. E recorrendo ao banco, agora ó, vê o que deu a valorização. Não, mas engraçado é o seguinte... A autovalorização, vê o que deu. Você teve que emprestar dinheiro em banco. O São Paulo, desde a Copa, sabia que a patrocinadora Master iria sair da camisa. E já se passaram aí 8 meses, né? Desde a última patrocínio da camisa do São Paulo. Nada foi feito. Vou pegar um trecho aqui, deixa eu ver o nome do diretor. Mas é isso, né, Mota? Diretor de marketing do São Paulo, Rui Maurício, que aliás tem toda a oportunidade de entrar no ar. Sim. E dizer se essa entrevista não é verídica, etc e tal. É verdade ou não. Mas foi dada publicada pela agência Gazeta Press e publicada pela ESPN. Né? Chega e diz assim, por esses valores não vamos fechar, está fora do patamar do São Paulo. O Palmeiras fez bons negócios para a realidade deles. Pô, como assim realidade deles? É a mesma que a nossa. O que é? São Paulo agora virou clube de Marte? É o clube de Marte agora? Até porque Marte não tem clube, já fui lá. Meu. Tá, tudo bem, tá na Libertadores? Legal, tá na Libertadores, beleza. Isso é bom pra você ajudar a vender. Ah. Mas então vende. Vai lá e vende, vale mais. Então vai lá e vende, não fala. É. É. Isso aí acaba com a conotação de arrogância, justificar que não fechou porque não achou o valor correto. Isaac, cara, quantos anos você tem? Tiro no pé, né? 25. Rapaz, pena que você não viveu a época que o São Paulo tinha bons dirigentes, viu? Olha. Mas era, tão, verdade, era tão diferente, Isaac. Mas hoje, hoje eu vejo só uma arrogância, uma prepotência tremenda. Partindo do presidente, né? Imagina. Isaac, você é filho de Abel. Nossa, rapaz, olha, na minha época a coisa era tão diferente, era tão melhor, meu. Na minha época de criança, né? Depois eu também fui crescendo, acho que São Paulo foi varzeando junto. Né? Tudo bem. Isaac. Fazer o quê? Mas se o clube for bem no campo, tudo se resolve, né? Ajuda, esquece. No fim das contas, ajuda, né? Varzeando ou não, né? Se jogar bem e ganhar, né? É, Sombra, eu acho que São Paulo. É isso, meu. É o Isaac. O Isaac, mande um abraço ao seu pai, Abraão. Como assim, ô? Que Abraão, seu louco? Eu lembro de uma história. Fala, que é a seguinte. Fala, assim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Que porra é essa? Agora começou a ler aqui. É uma história que eu sei deles. E abordou o seu jumento. Tô letrando, abordou. Que escrito? Ah, não corrija Deus. E o seu jumento. E tomou consigo dois de seus moços. Isaac, seu filho. Ai, e ai, muito ai. Ponto e vírgula aqui. E cortou a lenha. Essa é a história que eu sei. Como assim? Acabou. Não entendi nada. É escrito em Gênesis 22. Isaac! Fala aí, então. Fala aí, Sombra. Ô, cara, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tá anotando aí os aviões do estádio? Tá anotando? Opa, tô anotando sim. Você sabe que você não precisa anotar todos os dias. Você pode anotar quantos aviões passam em qualquer dia. Não necessita ser todos os dias. Você tem passaporte, Isaac? Não, vou tirar semana que vem. Olha, independente da promoção, tem o seu passaporte. Tem o seu passaporte. Você nunca sabe quando a sorte vai bater na tua porta. Não, RG. Você nunca sabe quando os Estados Unidos vai invadir aqui. Você vai precisar fugir. Isso, você já entrou com o seu processo lá? Sim, sim. O protocolo, tá. Quando você pega o seu? Amanhã estaremos lá. Ah, vou entrar agora. RG, se quiser, pega o meu, menino. Pega o quê? Pegar o quê? Falou, quando você pega o seu, qualquer coisa, pega o meu. Não, é o passaporte. O seu ou a sua? Estou falando disso também. É? É o passaporte. Tá bom, tá certo, desculpa. Ô, Isaac, um abraço pra você. Isso. Obrigado pela audiência, viu, Isaac? Um abraço, cara. Parabéns pelo programa aí. Vocês são fenomenais. Beijo, Isaac. Obrigado. Valeu, velhinho. Tchau, grande, velho. Papai. Um abraço. Volta com o chupa mano. Papo inferno. Ah, chupa mano. Esse ano vai ter, hein? E essa aqui é uma vai música. Vai ser demitido amanhã, mané. É uma música que foi feita em homenagem ao mano. Ó, os Paralamas aqui, ó. Assaltaram a gramática. Mas agora não tá mais. Pô, você viu? Ó, o mano trouxe um ônibus de parente hoje pra assistir o programa. Tudo parente, mano? É, tudo parente. Meu primo Eugênio, a esposa dele, a Terezinha, a Laís. Mas esse não é aquele que você falou que é chato no casamento? Pô, o cara é inteligente assim, cara? É a família o quê? É, você falou, meu primo é um Eugênio, ele é, mano. Mas é o gênio da lâmpada? O Felipe aí também, o Bruno, um abraço pra todo mundo, mano. É o gordinho, mano? Não, não. Vem no ônibus então, hein? Dá um tchau aí, Eugênio, é nóis. Subiu a faixa, Vila Maria Vila presente. Vila Maria, nós estamos juntos, mano. Caravana. A família prestigia, velho. Mas olha, o Broca Carmelo, soltou aí... Caravana da Vila Maria. O Broca soltou aí os Paralamas, só para mandar o seguinte recado. Venda dos ingressos para a Festa da Véia, corre acelerada. A área VIP já tá no terceiro lote. A pista tá no segundo lote. Ô, louco, meu. Então, quem quiser comprar o seu ingresso com preços menores, preços melhores, agora tem que correr. Então acessa o site Festa Energia na Veia, que vai ser uma festaenergianaveia.com.br. Vai ser uma tremenda festa com alguns dos DJs do Energia na Veia. Não dá pra colocar todos, que são 257 DJs, né? Mas teremos os DJs do Energia na Veia, apresentação do Silvio Ribeiro, do Domênico Gato, que vai voltar todo bronzeado das férias. Ai, meu Deus. O show dos Paralamas do Sucesso, celebrando. É o show de celebração de 30 anos da carreira. É um tremendo show. É um show fantástico. Vocês vão curtir demais. Vai ser no Palácio das Convenções do AMB. Então, comente com seus primos, com sua família, com os amigos, né? É, não é todo dia que o Paralamas faz show na capital. E não é todo dia que você junta o show do Paralamas com uma festa vencedora como a do Energia na Veia. Uma festa sensacional, tá bom? Então vai lá, festaenergianaveia.com.br. Adquira logo o seu ingresso. Lá tem todas as informações onde adquirir, tá bom? Estádio 97. Bora. Informações do Santos Mota. Ah, Santos RG. Mota. Aranha, tá tudo bem, RG. Aranha tirou. O Santos. É. Tirou a bucha lá, a capivara. Agora aquela questão, né, RG? Porque falavam muito que o Aranha iria para o Palmeiras, né? Agora ninguém. Ele não confirmou, não falou, falou que. Solete confirmou. Não, confirmou. Tom. Ah, eu quero repetir aqui. Para onde ele vai, o Aranha, o Arouca, pouco importa. Eu não tenho, realmente, eu não consigo ter nenhum sentimento contrário aos dois. Entendo a situação dos dois. Lamento profundamente a maneira como eles estão saindo. Como estão saindo do Santos. Mas segue a vida, velho. O Aranha, o Arouca, vão ser felizes. Faz parte, né? Faz parte. Tem uma informação de forte do Santos. O que rola? Parece, boa noite a todos. Mas tá querendo espirrar? Boa noite. Olha, você tá com essa cara. Ou você começa a respeitar o jornalista, né? Ou você vai tomar processo. É eu? Vou te botar no pau. Não é nada, não é nada. Mas fala da notícia. Não tem a cara de espirro, RG? Sabe você, aquele desenho que o canhoto fosse só espirro, cara, tava bom, né? Ah, é. Ó, seguinte. Vamos lá. Boa noite a todos. Tempo urge. Boa noite. Impresso. Eu aprendi, né, no meu curso, filho Mota. Foi o primeiro professor que eu tive. Sim. Obrigado, Mota, os ensinamentos. Nada. Eu uso até hoje, né? É. A gente tem que segurar a notícia. Hoje você ganha mais do que eu. Tem que segurar a notícia? Exato. Eu já organizei com a URAC, né? Vou fazer uma... Com quem? Uma coisa estética também, né? Vou ficar sumido os dois meses. Não, é perigoso. Quer colocar hidrogel? Ou... Não, é no rosto. Pra ver não, se... Não, como é que hidrogel tá louco? Vai, fala a porra da notícia. Tem informação que o Santos, em 2015, vai jogar na Vila Belmiro. Então vocês podem me cobrar. Você tem certeza? Agora você caiu no cavalo, porque o Santos não vai jogar 3, 4 anos. Vai jogar. Algum jogo ele vai jogar. Algum jogo. Então, não deixa eu terminar, né? O jornalista tem que ser... Tem que ser ouvido pra falar, né? E tem que ter reflexo. É só um canal, né? Só um canal. Rádio é um canal. Então, o RG... O que mais do Santos? O Marquinhos Gabriel aí disputa a vaga com o Lucas Lima e com o Giovani. É uma briga boa. E o Valença? Qual dos três? O que tiver... Mota... Não dá pra saber, O que tiver bom, velho. Entendeu? O que tiver bom. O time que ganhou lá, o time que treinou, olha só, né? Vladimir, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho, Leandrinho, Renato e Lucas Lima. Time novo, né? Thiago Ribeiro, Giovani e Robinho. Então, aí você tem o Ricardo Oliveira, né? Elano. Tem o Valença, Elano, Renatinho. É mil vezes melhor que o Palmeiras ano passado, pra começar. Tem que fazer uma mistureba aí, né? Agora vem o Erling. Que apresentou hoje. O zagueiro. O Erley falou o seguinte, inclusive, RG. Falou assim, o pessoal falava e tal, que eu tive uma desavença aí com o Anderson, né? Ele falou isso é águas passadas. Eles se conheciam, né? E tal, porque parece que eles brigaram lá no Grêmio, tal, uma época, né? E aí ele falou assim, isso aí são águas passadas, eu quero vida nova. Vida nova. E tudo em São Paulo que a gente não vê mais águas passadas. Não vê nem água, filho, né? Os caras estão pensando em fazer rodízio de 4 dias. Não é 5x2, não? 5x2, 5x2. Não é anchieta imigrante isso aí, não? É, 5x2. 5x100. 5x100, 2 com. Como é que a gente vai tomar banho? Eu já fiz rodízio de 4. Deixa, faz que nem eu, já vai comprando água pra cacete. Toda vez que eu vou no supermercado 3 vezes por semana e sempre trago um galão de água. Validade. Tá tendo na casa que era, acabou a água por causa disso. Na guerra, gente, o cara só toma banho, eu sei lá, quando encontra um rio. Validade validade 6 meses. Validade 6 meses da água, hein? Não, tudo bem. Mas peraí. Você acredita que em 6 meses. Aí nós vamos lá, pegamos os galões dele e jogamos lá na cantareira. Celso Cavalinho, ele disse pra andar com água sanitária. Você pode jogar na água suja uma gota por litro. E toma. Uma gota por litro. É. Vai lá no Rio Tietê, então. Você pega água suja. Eu? Não, você sabia que água. Você é sanitária, Peraí. Não vai no Tietê pegar? Vai no Tietê, leva um canudinho. Não, mas dá uma, entendeu? Não, tonto, isso aí é pra fruta, legumes. Não, isso aí é pra sobrevivência. O Cavalini trabalhando na Record, é sobrevivente. Agora eu tô falando que pra fruta e pra legumes você pode fazer isso. Ah, então você leva um copo de água sanitária, vai, senta na beira do Tietê lá com canudinho e manda aí, vai. Não, quando você pegar uma água suja, você tem que fazer o quê? Coloca num, por exemplo, num pet transparente. Sim. Você coloca em cima do telhado pra pegar sol. E se você deixa lá um tempo, eu acho que. Eu não lembro. Ah, vai sujar mais ainda. Não, só tem poluição na cidade, cacete. E aí? Tá dentro da PET. Vai. O sol vai filtrar a água. Sabia disso? É verdade. Olha, existe, não sei, um projeto, se filtra. Da ONU, pra você saber, para países que. É verdade, sim, de água, eu vi essa matéria. E eles utilizam essa técnica. É mesmo? É verdade. Eu vi essa matéria. Você tem um tempo de dias que você deixa a água lá em cima. É um processo. É um processo. E aí, então, agora eu vou subir lá no topo do meu prédio, encher de garrafa. Mete todas aquelas garrafas lá do Tietê. Mas fica filtrada. Peguem água do Tietê. Agora a gente tem que fazer lei de sobrevivência. Todo dia a gente vai dar uma dica. É, fazer o quê, né? Estádio 97, tem oferecimento. Mudar de país. Santos, é isso? Nada mais? Nada registrado? Não acabou, não acabou. Ainda não. E nem vai acabar. Não fica falando muito, não, que a nossa direção lá, se bobear, vai chegar no estádio. É tragédia, Sombra. É, tragédia. Você tá muito da pena. Você acompanha o São Paulo faz 7 anos. Acompanha desde criança. Não, tá louco? Modinha. Não administra, não, Valer. Quanto de rádio já tem 11? Modinha, mano. O Leandro Alemão escreve pra gente no nosso Twitter, no Estádio 97, no @Estádio97. Siga você também. Olha aqui, o Leandro Alemão. Vai, pessoal, sou de São Paulo, moro aqui em Liverpool. Escuto vocês todos os dias. Abraços, valeu. Bom. O Marcos Alex. Mano, fui sábado ao estádio e vi que o Tite não vai conseguir bancar muito tempo o Lodeiro de titular. Tá muito mal. O Lodeiro tá mal mesmo. O Caio Gonzalez, animal em imitação do Cid Moreira, rude fenomenal. Beijo pro Isaac e pro seu pai, Abraão. O Ale Bispo fala, o Mário Gobi se revoltou hoje, deu até aula de direito pros comentaristas da ESPN, é verdade? A galera tava revoltada com ele. Eu não vi também. Não, ele tava nervoso. Não defendeu o moleque lá da torcida que foi integrado? Uma coisa assim, tá ali, pra saber. É, ele tava brincando com o Javier, hein? Olha, alguém informado, me mande notícia. O nosso twitteiro aqui, o Palestra Itália, fala: Santos tá mal, mas todos esquecem que Robinho e Neymar surgiram assim, no meio da necessidade. É, mas uma outra época, viu, amigão? Não, falando nisso, o Santos tá trazendo um garoto de 11 anos do Japão, hein? Ah, é? Você vê as coisas, como é que funcionam? O Ricardo Nilson. Eu queria trabalhar na energia. O Domênico tirou férias de quanto tempo? Que inveja. Ó, o Domênico é um baita trabalhador. Merece tirar os 30 dias. Lógico. O Domênico chega aqui 8 horas da manhã e vai embora 8 horas da noite. O Domênico trabalha bastante, está louco. Porra! Vai chegar estressado. Mais informações que chegam mais. O Rafael Panatso, todos ansiosos pelo Super Bowl? Eu não. Eu tô. Rafael, eu não aqui, tenho então, praticamente Rudy, dormido. Meu time tá no Super Bowl, Sombra. Pega seu aqui, time tá no todo mundo. Mas você é mais o seu time no Super Bowl ou mais Palmeiras? Não, eu sou mais Palmeiras, mas eu virei fanático. Então, tá. Não é. Ele vem com a roupinha a toda arrumadinha aqui do time. Não, dele. É que a gente não vive isso como os caras vivem lá. De, pô, você liga o jornal, qualquer coisa tá aparecendo. Sim. Eu queria ser com o Patriots como eu sou com o Palmeiras, não ligar tanto. Sim. Mas é domingo, 9h30 da noite. Vai ter o show da Katy Perry. É a parte que eu mais gosto. Pega aqui. O Jossi Santos faz elogios a Rudy Landucci. Obrigado, vem me pegar. O The Digital Joker, ele fala: Sombra, quantas vezes o avião passou hoje no programa, por favor? Aí é fácil, meu senhor. Isso, é pro Eder. Desculpa, mas eu não posso dizer. Ah, uma vez, não fala posso pra ele, dizer. Não posso uma dizer. Uma vez só fala pra ele. Não vou falar. Ele não ouviu hoje, amanhã ele ouve. Ah, mas basta falar uma vez. Não vou falar. Vez, ontem não falou, por que vai falar hoje? É, só fala uma vez. Já o Robson Fernandes, ele só pra bater no nego de Liverpool, fala assim, só pra. Eu escuto direto da Cidade do México. Ah, nossa! É igualzinho, meu Deus. Mano, México, Liverpool. Nossa. Quem tá melhor? Nossa. O cara de Liverpool ou o nosso ouvinte da Cidade do México? Você tá louco? É melhor tá morto em Liverpool do que tá vivo na Cidade do México. Gente. Que tá é brincadeira, mas é verdade. É verdade, é verdade. Sombra, a Cidade do México, ela tem o pior trânsito do mundo. Você tá louco? Não, mas a Cidade do México, Sombra, ela foi considerada recentemente. Não sei se tem alguma outra porcaria aí que já superou ela. Mas a Cidade do México vai ter o pior trânsito do mundo, cara. A Índia, pô. E a poluição. Uma das cidades mais sujas do mundo, cara. É mesmo? É. Meu, sabia que Nárnia tá assim? Nárnia? É. Nárnia. Mas a sua cidade fictícia, Calção? É, pra você, meu. Eu vou te dar o passaporte, você pode ir. E Grayskull, tem o Cacheiro do Riso lá na porta. Mas onde é melhor, Nárnia ou Grayskull? Ah, não, é na área é mais iluminado. O Grisco é meio... Ai, ai, ai. Agora, Mauá é mais perigoso. Tem uma mistureba naqueles cruzamentos lá na Índia, velho, de bicicleta, carro, aí caminhão, vaca. Ela é meio confuso, aquilo parece que a cabeça. A vaca pode mexer nela. A vaca não pode mexer. Esse estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano. Opa, é isso aí, Sombrão RG, tudo pimpão, hein? Garoto Bozano do estádio. Isso, é poeder, mano. RG sabe que terça-feira, Vila Madalena, né, RG? Os barzinhos ali, tá todo bombado, é, que é hoje, faz hoje, a barba. Hoje o bico, o lugar lá incendeia, né? É, RG, certo você, tem que estar sempre usando a nova linha Bozano, cara, é isso aí. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo, RG, em gel, cola ou cera também. Oh. Você fazer aquele topetão, você que tem uma franja muito bonita. Verdade. É isso aí, RG número 2. Vai pra balada e pra aquele barzinho. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, Motinha. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Rapaz, é verdade que o Canhete vai disputar o Paulistão pelo São Bernardo? Que faz, hein? Porra, na contratação de 3 milhões de dólares. Meu Deus. Meu Deus. Esse foi um grande... Ah, pelo menos vai disputar, né? Mas você vê que coisa, né? Hã? O Alex Silva que tá lá também? Acho que é, né? O Alex Silva tá no São Bernardo também. Contou, Bom, vamos ao telefone, só ouvintes virgens, 3284-7097. 3284-7097. Ó, o avião aí do estádio passando. Ih, você pode! Eita! É segunda chance. Esse é o avião do estádio 97 passando mais uma vez aqui no estádio 97. Olha aí que bacana. Muito bem, vá anotando, participe. Leia lá sobre a promoção 97fm.com.br. Aprenda um pouco mais sobre a promoção. Como você faz para conseguir viajar para Barcelona nas asas da Singapore Airlines, com apoio também da Catalunha, do governo, da Agência Catalana de Turismo, né? Veja como que você pode fazer para participar dessa promoção, tá bom? Beleza. Vamos aos ouvintes? Vamos. Sim. Virgem. Alô? Alô? Quem fala? Ó. Douglas Martins. Ó. Ó a vontade de viver desse cara, gente. Como assim? Meu Deus, mano. Você não tem um 38 do teu lado e um copo de uísque, não, né? Não! Eu não tenho culpa de ter a voz de homem, né, velho? Voz de homem, velho. Porra, velhinho. Isso tá largado. De desenho, mano. Você parece que aquele urso acabou de... Tá largado no sofá, mano. Parece que aquele urso acabou de sair da caverna, velho. Tá largado no sofá. Toma que deixa com a vacina, velho. Vixe, que preguiça esse maluco, hein, mano. Você tá largado no sofá, né, velho? É só isso, Douglas? Amigão, qual o seu nome completo? Você espirra ou aspirador? Douglas Martins. Só isso, Douglas Martins? Apenas. Será? Boa. E o Douglas, quantos anos? 27. Aí é RG número 2, 27 anos, o Douglas. Tá parecendo que tá escondido atrás do Martins, viu, mano? Você vai viajar, velho. Você vai na boa lá ver o jogo. E aí esse saco de pimenta aqui no sua goela, velho. Imagina se você não ganhar essa promoção. E, ô Douglas, qual a sua idade? Minha idade é 27. Aí é RG, o cara 27 anos, o cara com essa voz, hein, mano. Olha, velho. Ô bicho, você tá onde, cara? Tô em casa, velho. Falei? Tá largado, mano, no sofá? RG, tá com 27 anos, cara, com essa voz de sono, falei, mano. Meu Deus do céu. Isso chegou 5 horas da manhã em casa. E qual o seu bairro, amigão? Tucuruvi. Aí, RG número 2, Benjinha Cover aí. Tucuruvi, eu vi, Tucuruvi. Onde fica, produção? Você morou perto do aeroporto da promoção. Ah, era perto da promoção do Jorge Carmelo? Eu morei lá perto da promoção, velho. E chupa vocês que tá zoando. Fala o nome do vizinho aí. Que ele conhece, que o Benjinha conhece. Benjinha. É, o nome de um cara, ele sempre fala o nome do... Ai, vai, segue, fica enchendo o saco. Ô, amigão, você trabalha com o quê, cara? Olha lá, caiu a ligação. Tá vendo? Eu acho que ele dormiu e bateu a cabeça naquele negócio do telefone, RG, desligou. Com certeza ele dormiu, velho. Deixou cair, ó. Vem, RG, ele tem aquele telefone de discar, sabe, que você põe o dedo assim e diz... Deixou cair, no gancho. Como é que chama aquele telefone? Deixou... Você que é mais velho aí, Sombra, como é que chama aquele telefone que você põe o dedo assim e vira? É de disco, é de disco. Telefone, telefone. Não, mas... não, você disca no telefone digital também. Não, é de disco. Alô? Digital você digita. Você digita, é. Alô? Ô, amigão, qual o seu nome? André. André. André do quê? André Correia. André Correia. Só isso? Só isso. E é a primeira vez que você liga no Estádio 97? Primeira vez. Olha, se você estiver mentindo pra gente, vai cair um raio agora no seu peito, mas não vai te matar. Você vai sofrer por pelo menos meia hora, até todo mundo te levar pro hospital, aí depois você morre lá, tá bom? Não é mentira não, né? Não é mentira não. Ah, puta, então. Cara, nossa, muito bacana. Valeu, cara. Muito obrigado. E o André, quantos anos? 3.4. Aí, RG, 3.4. Eu tava lembrando, mano, só deve ter neguinho entrando na correia, viu? Ah, deve ter. Ah, que nego apanhava de correia, não é isso? É. Eu apanhei. Hoje tem nego entrando na correia. Quais foram as coisas que você mais apanhou? Do que você já mais apanhou? Fio de ferro. Vara de marmelo. Fio de ferro, vara de marmelo. Vara de marmelo. É, bambu. Bambu. Aquele bem fininho. Ah, mas aí você apanha até hoje. Porra, mas você morava na casa de família ou era uma casa de sadomasoquismo? É verdade. É que a família, minha família era tradicional e tal. Meu pai era muito bravo. Ô, Bota! Você já apanhou de vara de carne? Bastante. Isso aí, meu. E por incrível que pareça. Ei, Bota, você não responde. Bastante. Você apanhou de pau de selfie? E pau de selfie não, só tiro selfie. Ultimamente, pau de selfie, velho. Oh, espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Mas meu pai só batia nas planta, pernas. Né? Uma planta. Meu pai só batia nas pernas. Agora, tem muita gente que põe essa planta, espada de São Jorge, na porta da casa. Mal olhado. Dá pra afastar mal olhado. Você acredita isso funciona, sim. Mota? É mesmo? Coloca também um copo com água e carvão. Mas você já teve alguma experiência que comprova o funcionamento disso? Um copo de água com carvão atrás da porta, quando a pessoa vai embora, se afundar... Ixi, a pessoa que a pessoa tá ruim? É ruim. Ela é pesada. Ruim. É tipo domingo. Pesado. Mas pesado o quê? Gorda? Não, pesado assim. Oba, energia negativa, quer dizer? Na segunda-feira, o Domênico volta das férias. Vamos botar o tal do copo com carvão aí, atrás da mesa, da porta. Ferver. E vamos ver o que vai acontecer. Vai que vai ferver. Vamos ver se essa tese do Benjamin tem razão. E se pegar fogo no carvão? Ixi, não, pega, ele fica pesado, já fica, a água fica preta. É. E pimenta, você joga põe carvão na água vai ficar ver. O quê? Cor de rosa? Hã? A pimenta. Pimenta? Porra. É, ela murcha. Porra, mas depois você fica me ridicularizando porque eu acredito em... E você tá acreditando em tudo isso? Ué, mas é popular isso, não é verdade, a pimenta? Espada de São Jorge. E você tá acreditando em tudo isso? Você não tem plantinha de pimenta? Deus. Eu tenho pimenta porque eu como pimenta. Os caras ficam falando que eu acredito em extraterrestre e me ridiculariza. E o outro vem com espada de São Jorge. Mas você tá acreditando... A pimenta, ela fica murcha. Essa pessoa tem mas você tá acreditando nessas histórias? Tem uma coisa que dá sorte, Sobra. Você põe o homem pelado atrás da porta. Ah, é? Você deixa lá. Se ele ficar com o mulambo crescido, é porque você vai ter sorte. Eu faço isso todos os dias. Que me dá sorte. Ficar com o quê? Crescido? O mulambo crescido. Mulambo? É que eu não posso falar porque a rádio não pode. Essa hora eu não posso falar. Não pode. Então, se ficar crescido é que você deu. Eu tenho sorte todos os dias. É uma delícia. Quem que você gostaria de ver um mulambo crescido? Eu gostaria de ver do RG. Não, me esquece. Eu adoro lenda. Me esquece. A lenda do mulambo do me RG. Esquece, é porque eu tô querendo uma pontinha pra ir nesse voo com ele. Faço qualquer coisa. Eu não cuidei disso tantos anos pra. Mas, ô RG, leva o Aguinaldo. Leva! Você tá louco? A Domênica diz que não tem ciúmes. Imagina. Tá, Domênica libera. Ela falou que se trouxer uma camisa do Tadei pra ele, ele deixa aí com você. Meu amigo. O Tadei é em Roma, né? Ah, foi o que ele me falou. Meu amigo, se pro navio o cara já tá levando um outro, você imagina pra Espanha, pô. Você tá louco, que não. Faz, lembrando, caravana. Aliás, me lembrando que o pai do Rudy também vai estar no navio da véia. O pai do Rudy que é mais engraçado que o próprio Rudy. E o que o Zé falou é que é mais legal que eu. Muito mais legal. Ele é muito mais gostoso. O Márcio. Ele falou boa. Que meu pai é muito mais gostoso que você. Não, mas o Zé falou que ele é mais legal que eu. Ah, ele o Zé falou? Falou. Mas o papo bate-papo dele é bom. Tudo dele é bom. É verdade mesmo. Ele de cueca. Teu pai era nota 10, gente boa demais. Que bom que o Mota acha isso, né? Você quer ser meu filho? Obrigado, Mota. E ô Thiago, você trabalha com o quê, meu? André. André. É Norberto. Você é avó, mano. Culpa da avó aí, pô. E ô André, você trabalha com o quê, meu? Inventário. Como? Bancário, mano. Você, então tá é aquele ruim, cara que pega a moedinha que sobra no caixa ou não? Não, é mentira. Ah, duvido, mano. Não. Duvido. A Caixa sempre fala, ó, então, vou ficar te devendo aí 5 centavos, tá bom? 3 centavos. Faz, tá bom? Faz controle, fica só pra agência, não fica pro funcionário, não. Ah, mas quando sobra, porque quando falta, a Caixa tem que pôr no bolso, ou não? Não, não fica. Ah, não centavos, sabe. Como não? Entrega aí, malandro. Como não sabe? Você trabalha lá, mano? Não fica. Ah lá, tá vendo, Henrique? Faz a denúncia aí, velho. Maluco, tô ele não... informação aí. Tem que zerar. Tá? Que setor que você trabalha aí do banco, velho? Agência. Mas o que você faz na agência? Não quer falar. Sou gerente. Gerente, mano. Aí, gerente fica dando ideia em cliente, não fica, não? Mas você tem que fechar o caixa no. Tem que fechar o caixa no final do dia ou você fica enchendo o saco, ligando pra todo mundo, vendendo seguro, de casa, aquelas conversas mortas. Tá mal revoltado. É, esse cara eu vou te falar, viu, velho? Tá devendo, trabalho deles, RG, tem que fazer, meu. E ô amigão, você torce pra quem? Santos. Ah, pode ligar lá em casa, não tem problema nenhum. Liga lá no Santos, cara, ajuda o Santos. Os caras são bons, velho. Se chegasse o Modesto lá pedindo um dinheiro pra você lá, você aprovaria? Lógico. Duvido, mano. Pô no teu na reta? Ô, Norberto, só perguntar uma coisa, você aceita o Mendieta aí pro seu time? Parece que o Palmeiras ofereceu, viu, RG? Mendieta. A troco do quê? Do Afrouxa. Ah, dá um dinheirinho e pode ficar com o Mendieta, velho. Porra, pra que manda? É que tá todo mundo dizendo aqui, viu? Você quer o Mendieta, velhinho? Meu Deus. Esse ano tem que torcer pra não cair. Mas não. Como cair? Você tá louco? O cara tão pessimista. Imagina. Você acha que o... tá indo, tá feio o negócio do nosso lado. Você acha que o Santos tem time pra cair? Eu acho que ele não tem time pra... A galera tá desmotivada, com o jeito que tá indo. Não tô... Sinceramente, não tô vendo dessa forma, não, velho. Pô, Elano joga bola, o Ricardo Oliveira joga bola, o Valência joga bola. Porra. Leandro Lima. Robinho, Thiago Ribeiro. Giovânio. Pô, onde você tá vendo esse time pra cair, velho? Não, eu não tô vendo time... Não tô vendo time pra disputar nada. É mesmo? E olha que eu sou santista roxo, hein? Mas ô amigão, depois da... O que te leva a pensar... Eu acho que Elano já passou a fase dele. Já não faz jogos, já há muito tempo. Eu vi alguns jogos dele fora e... Tenta se posicionar aí num lugar mais legal, que tá picotando a tua ligação, não tá dando pra ouvir não, velho. Falando que o Elano, alguns jogos que eu tentei acompanhar dele, eu vi que a evolução dele já não é mais a mesma. É lógico, pô, a gente tá falando de jogador que atuou no Santos há 12 anos. Aquele de 12 anos, você não vai ter mais, igual o Ricardo Oliveira. Mas o importante é que esses caras, jogando bola, vão colaborar muito com um time novo, com a molecada, sim, cara. Nós temos algumas estrelas aí, que é Robinho, que é o Elano e o Thiago, que são as pessoas que vão, o Ricardo Oliveira, que vão tentar levar a experiência para a garotada. Sim. Mas eu não sei se consegue disputar com que os outros times estão se estruturando, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Agora, o AGP, você acha que... A AGP, tá louco? Por que a AGP? Você. Que AGP? O RG está falando. Ah, RG. Você acha que o Santos vai brigar pra ficar em qual posição do brasileiro? Do brasileiro? Não, eu acho que Paulista, Paulista, a gente vai estar na briga, isso certeza. Agora, brasileiro, se não vier mais nome de peso, eu acho difícil. Precisa se conscientizar que é hora de arrumar a casa, são, né, duas, são duas situações. Bom. Uma é o Campeonato Paulista. Não, Paulista eu tenho certeza que a gente vai estar, pelo menos nas quartas, semifinal, a gente está. Pois é. Outra isso é fácil. Outra situação hoje, se você pega, por exemplo, tem que ser realista. Você não vai pegar o Santos hoje, comparar. Você pega quais os times aí? Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ter perdido aí quase meio time, mas tudo bem, vai estar lá com reposição também e com uma estrutura montada. Mas você tem aí Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional. Internacional. Também, como sempre, né? Vamos falar de novo do Internacional e Grêmio. Pronto. Cara, pode ser esses times que estejam aí à frente do Santos. E o Flamengo, você não acha? Ah, gente? Não. Flamengo, Palmeiras, sincero e honestamente. Eu acho que o Palmeiras está mais forte. Acho que sai em condições de igualdade. Não, porque não dá para dizer que o Palmeiras está mais forte. Não, com relação a nomes aí. Ah, não. Mas aí é que tá. Senão nós vamos cair naquela do. No papel, na prática, não tem jeito. Mas é, fazendo uma avaliação, RG, desse time do Santos, você tem nomes aí como Robinho, você tem nomes como Ricardo Oliveira, Elano, Renato, enfim. Você tem uma série de jogadores Geovânio, aí com qualidade. Tem Geovânio, tem Thiago Ribeiro, tá, tem caras rodados. Com relação aí aos reforços que o Santos trouxe, RG, que fizeram história aí e fizeram seu nome na vila. Sim. Mas, por exemplo, a gente tá falando do Ricardo Oliveira, do Elano, do Renato, do Robinho. São jogadores que atuaram no Santos há 13 anos. Sim. 13 anos. A gente não pode esperar o mesmo rendimento, tá certo? O mesmo resultado desses jogadores, sendo que o tempo passa pra todo mundo, que dirá pro jogador de futebol. Então, mas o contraponto disso, mano... Mas tem a molecada de qualidade, concordo com você. Tem o Lucas, então, mas o Lucas Lima, o Giovani... O contraponto disso é o seguinte... Gabigol, mas Giovani saiu ou ele tá lá ainda? Ah, tá lá. Tá lá ainda. O contraponto disso é o seguinte, você pega o Ricardo Oliveira, você pega o Elano, esses caras não vão render o que rendiam há 12 anos atrás, né? Mas, se estiverem fisicamente bem, esses caras vão jogar bola normalmente. Tanto vão jogar que treinaram bem, né? Muito bem. Quer dizer, a mídia que acompanhou deu esse crédito, né? Comentou sobre a atuação dos caras, muito bem. Então, quer dizer, não tem o que duvidar. Né? São caras que tem muito. Pô, alguém vai discutir da capacidade do Ricardo de Oliveira? Não vai. Não, jamais. Eu não vou. Tecnicamente, não, assim, é o que eu disse. Assim, dentro dos paulistas, dentro dos paulistas, a gente está muito bem, eu acho. Acho que dá pra gente brigar, né? Dá pra gente chegar na semifinal fácil. Eu acredito que o Santos chegue na semifinal do Paulista. Também acredito. Agora, brasileiro, eu acho que a coisa fica mais difícil. Também deve... Agora, com relação ao brasileiro, velho, aí a estrada é mais longa. Aí o bicho também, se vai pegar pra um, vai pegar pra todos. Aí eu não sei. Aí é brasileiro, você só pode falar depois da 10ª rodada. Aí é que dá pra ter uma ideia do que vai realmente acontecer. O Santos, eu acho que ele pode ir surpreender no campeonato, RG, justamente por ter o Paulo Nobre e Caissara, que é o Marcelo Teixeira. Quando faltar, ele vai colocar o dinheiro, mas é verdade. Ah, já colocou, né? Time, RG, que não paga em dia, os jogadores ficam insatisfeitos. Pode. Por isso que eu acho complicado também, que na história do Corinthians aí ficar, vamos contratar esse, vamos contratar aquele, ficar divulgando uma série de informações na mídia, aí ficam plantando isso, falando, porque a proposta pro Guerreiro é de tanto, e tem uma série de jogadores ali, como é o caso do Renato Augusto, do Ralf, que estão aí com parte do direito de imagem atrasado. Daí é ruim, porque o Corinthians é um time que tá pegando aí um campeonato com uma pré-Libertadores. Isso não é privilégio do Santos nem do Corinthians. Mas é que tá, RG, quando você cria uma expectativa de disputar uma competição como é a Libertadores, você precisa estar trincando com todo mundo. Ele tem que estar abraçado com a diretoria. E o Santos, ano passado, ele começou a capengar no Campeonato Brasileiro justamente por causa disso. Muitos dos moleques ali que nem ganhavam tão bem assim, já estavam com salários atrasados. Já no próprio Paulista também, né? Já era um sintoma, apesar de estar jogando bem, né? E estão questionando também a origem do dinheiro do Marcelo Teixeira, né? Que ele emprestou pro Santos. Mas isso não vai ter como... Tem uma faculdade. Isso não vai ter como correr disso, né, cara? O cara é quase dono da metade da cidade. Tem rádio, TV, universidade. Velhinho, origem não fala. Velhinho, Santos e Ituano, velho. Trânsito ano, 2-0 pro Santos, aí pra começar legal, hein? Pra começar bem, pra poder devolver a final aí que eles fizeram com a gente. É isso aí. E o Ituano lá do lado falando, vamos atropelar de novo. Quer mandar um abraço, Elinho? Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Valeu, o programa de vocês é um sucesso. Obrigado, velho. Muito obrigado, abraço. Together, velho. Muito obrigado. Ô, Mota, traz informações aí do porco. Palmeira! Ô, vó. Fala, diz aí pra vó. O Valdívia voltou aí, dos filhos. Ai, que quinta-feira se apresenta. E o Oswaldo tá esperando. Voltou mancando, hein? Aí vai se ferrar. Olha, cuida do seu time, lá. O Valdívia pediu uma cadeira de roda, Sombra, pra aeromoça na hora do desembarque. Aí esse menino, olha, você não para quieto, parece o meu neto. Mas nem com o dedinho do cubano não resolveu. Não resolveu, RG. Pediu o chapéu do Mickey. Pediu desembarque prioritário, desceu primeiro, desceu ele, depois os idosos, pra você ter uma ideia. Desceu de cadeira de roda, é verdade. Eu ia fazer suspiro pra você, não vou fazer mais. Não quero. Suspiro. Vovó, vai causar diabetes. Se é navio, não é primeiro crianças e idosos, né? Mulheres e crianças, não. Vai primeiro Valdívia. Primeiro Valdívia. Tá certo. E o Oswaldo falou o seguinte, que o lugar do Valdívia tá guardado. Ah, com certeza. Tá no DM. Tá lá, guardadinho. Aí tem uma maca de casal. Pode ficar. Agora tem o Dodô Chapéu. Alguém... Tem um outro jogador lá, o Dodô Chapéu. Alguém imagina... Dodô Chapéu? Dudu. Dudu. Trocou a vogal. Alguém imagina o Oswaldo chegando e falando que o o Valdívia tá fora. Não olha, dá, né? Olha, a GP nem usa os treinadores que passam. A GP? RG! Viu? Como assim? Ô, Paulinha, você chama a RG de AGP? Agora até o RG ficou bravo. Ficou bravo, hein? Viu quem é? É. Fala, quer que eu fale de novo? Não, ninguém escutou. A avó se esquece, desculpa. A avó confunde tudo. Desculpa, a avó esquece. Vou dar um tapa na sua memória, você nunca mais vai esquecer. Não, RG do céu. Mas senhora... O quê? Quer bater, bate no Mota. Bate no sombra. Olha, não é porque a gente tem a mesma idade que você vai me bater, viu? Mas vai apanhar tanto. E você é parecidinho com ele. Bater na sua cara, mano. Vai. Conta pra vó. O Dudu tá e o Alan Patrick, hoje o Oswaldo treinou o time lá. Você gosta do Dudu? Ai, olha, perto dos que tinham, ele é um craque, viu? Perto dos que tinham, ó. Inclusive, o Moito Felipe Menezes disse que a ideia dele é nunca mais voltar pro Palmeiras. Graças a Deus, velho. Bem, né? Fica lá. Olha, ele falou isso? Falou no Goiás, que ele falou, ah, pretendo ficar aqui e continuar. Fica lá, né? Olha, até o Felipe Menezes... É, coitado do cara, Goiás, vocês pegam muito no pé do cara. É o quê? Vocês pegam muito no pé do Felipe Menezes. Vocês falam mal do Jadson, imagina. Já temos o Jadson, o Lodeiro, já temos os nossos pisos ali. Então vai jogar Alan Patrick, Dodô e na frente o Leandro Pé. Tá bom. Pereira. O estado é capaz de ir bem também, viu? O Palmeiras. O Palmeiras, segundo o levantamento. É um dos clubes de maior número de sócios torcedores no planeta, né? É, 80 mil. Eu tô vendo aqui um ranking. Já tá 83. Uma curiosidade, né? Pra quem gosta aí de rankings, né? O Benfica, olha, o Benfica do pequeno Portugal, né? 270 mil sócios torcedores. 270 mil. O Munique, 238 mil. O Arsenal, 225 mil. Real Madrid, 206.500. Em quinto lugar, o Barcelona, com 154 mil sócios torcedores. Sim. Em sexto lugar, o Internacional de Porto Alegre, 129 mil. O Porto vem em sétimo, com 125. O Borussia, 111 mil. Em nono, a Inter de Milão, 105 mil. Em décimo lugar, exatos 100 mil sócios torcedores do United, do Manchester United. Em décimo primeiro, o Palmeiras, com 81 mil. Em 12º, o Grêmio com 80 mil. Em 13º, o Atlético de Madrid com 73.500. E o Corinthians vem em 14º com 72 mil sócios torcedores. É lógico que aí tem as questões, né? Quanto cada um paga, quais são quem os benefícios de cada sócio torcedor. Quem é inadimplente, quem paga, quem não paga. Mas são números interessantes. Agora, é surpreendente. O Benfica, eu entendo que isso mostra muito. Lógico, tem nuances, né? A qualidade do plano, aquilo que tem para oferecer, acho que às vezes você tem aquela questão sazonal de um clube de outro, mas é surpreendente esse número do Benfica, um clube que a gente não dá nada no cenário mundial, de repente nenhum garoto gosta de jogar com o Benfica quando tá no videogame, de repente uma população menor que a torcida, uma população... 32 milhões de torcedores, uma população pequena que é de Portugal. Incrível. 270 mil sócios torcedores é impressionante. É? Aí, na matéria disso, a porcentagem da torcida, o total da torcida, inclusive diz. A média? Não, a porcentagem é, porque tem o número de torcedores que eles acham que tem e a porcentagem da torcida que aderiu ao plano. Não, Flamengo e Corinthians se coçaram, né, velho? Se você pensar. Mas Flamengo, o número do Corinthians não tem é ruim. Nem... Ah, é bom, é. 32 milhões de torcedores? Mas esses números aí são bobagens. Como bobagem, tá louco? 28 milhões, isso não existe. Contou, que, imagina. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Você acha que 30 milhões não torcem pro Corinthians? Tá de brincadeira. Não só 30 como não torce pro Corinthians, como também os tantos milhões que falam que torce pro São Paulo não torce. E os milhões do Palmeiras, do Flamengo. Não é. Essas contas. Fora do ar, mano, qualquer dia a gente vai, porque no ar vai ficar muito sacal isso aí. Mas fora do ar, qualquer dia eu te mostro por que não tem. Tem sim. Aí, ó. Fica aí Você duvida dos números. Uma alegria. Dos Palmeiras. Números não, eu duvido de como são feitos os números. Não. As pessoas que fazem essas pesquisas aí têm um embasamento muito bom. Mano, fica aí o mar. Porque o Palmeiras subiu desse jeito e os últimos anos foi ruim, né? Então até que a torcida tá de parabéns, viu? Quem? pro Parmeira, porque subiu. Mas o grande alavancador disso. Soletra subiu. Eu acho que assim. A gente para de provocar a vó. É, Soletra subiu. Não é? Era a avó que tava falando? Tem várias coisas que podem ser atrativas num plano de sócio-torcedor, desde a eficiência dele, a qualidade do plano, o valor, etc. E também o grau de fanatismo do torcedor. Isso é óbvio. É óbvio, né? Agora, é isso. No caso do Palmeiras, um dos grandes alavancadores, não tenha dúvida. É o estádio. O estádio. Assim como pro Corinthians. Tudo bem, mas você pega Corinthians, com certeza. Um time que quase caiu e subindo os sócios. Não, mas isso não é crítica. Não interessa, mas isso tem, é tem um estádio, velho. Tem uma novidade. Eu sei, mas a avó quer dar um parabéns ao torcedor. Independente. Mas ninguém tá falando o contrário. Independente do que seja. Não pode criticar, a avó não gosta. Não, mas ninguém criticou nada, não. É, ela que é. Eu tô falando do AGP, o AGP que provocou aqui. Quem? O AGP? Para de falar isso, que a RG é RG número 2, não é AGP? É, mas ela é louca, eu vou fazer o quê? Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, L Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com história. Estádio 97 agora vai falar da BV Financeira. Olha só, amigão, 2015 começou, hein? E o que tem de conta pra pagar? Rapaz, mas é conta que não acaba mais. Eu tenho uns 16 quilos de conta em casa pra pagar. Você ficou apertado com as suas contas, amigão? Tá precisando de dinheiro? Quem não tá, né? A BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. E olha, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, anota aí, 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceiro.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV! Vamos trazer aqui as mensagens que chegam através do aplicativo da Energia. Tem muita gente escrevendo pra gente de todo lugar do mundo aqui, ó. Mas vamos ver aqui, são muitas mensagens. O Aniel Oliveira, boa noite, amigos. Caros, onde o Aranha terá mercado? Esse moleque que o RG falou não é japonês, é mestiço. Sim, tá vindo do Japão, não disse que era japonês. Ah, olha, tem o piruzinho. Gatsu. Não. Agora assim? Todo mundo vem do Japão, né? É lenda que o japonês tem piruzinho? Quem que viu isso aí? Já pegou, Mota, você que é um cara que já... Quantos japoneses você já transou na vida, Mota? Três? E você comprovou que é piruzinho ou que não tem nada a ver, a lenda? É que nem a sua espada de São Jorge. Dois é verdade. Agora um... Então é sinal que a periquitinha também é atravessada. Que é isso, RG? Quer dizer, isso? Pode... Aí eu vou vomitar. Pera, vamos parar com demagogia. Pode falar que o Bilal do japonês é pequenininho e não pode falar que a periquitinha é atravessada. Um que é menina. Ué, é lenda isso? Mas quem olha, viu? Eu peguei o japonês e fiquei assustado. O Charles escreve aqui e fala: mano, o Corinthians deveria tentar a contratação do Quadrado da Colômbia. Pô, esse cara na Copa ele foi bem, cara. É, foi bem. Foi sim. O Bruno Azevedo, aí, mano. Ele foi redondo na Copa. Tô escutando vocês de Floripa. Fala aí, mano. Bem melhor, não é não? Ô, Floripa é fera, velho. É uma cidade que eu moraria fácil. Abraços, Verdão. Esse ano vai atropelar. Chupa, mano. A Ilha da Magia, velho. Florianópolis é conhecida assim, vocês não sabem. Cuidado, mano, não dá essa bandeira não, velho. Você eu confio, hein. É, vou tentar continuar lendo, mas deu uma travada aí. Travou? Você nunca ouviu o termo, RG? Floripa é conhecida por... Só é ruim pra chegar lá de carro, né, mano? Nossa. Nada, antigamente, é ruim temporada, Motinha, mas a viagem tá é muito louco. Agradável. Opa, aquela terra do cafezal ali, pelo amor de Deus. Tranquilo. Tem que ser no contrafluxo. E lá tem que ter carro. Lá tem que ter carro, porque ali precisa. E o lado norte é o melhor lado de Floripa. É, o Juca vai sempre pra Floripa, faz apresentações por lá. Muito sucesso no Sul. Ah, o Juca faz em todo lugar. Todo lugar que ele vai. Agora ele vai fazer parceria com o... Puta, não quero nem ver o que vai dar isso. Pô, os dois estão andando junto, o Tobias e o Lu. Vai vendo o que vai dar isso. Meu amigão ele, né? Olha, Tobias, daqui a pouco... vai vir piada aí, se prepara. Daqui a pouco o Jorge Carmelo no ar. Puta, sim, Jorge Carmelo, ó. Quero ver a piada do Juca, hein? Vamos lá. Jorge, é pra você essa. Vamos lá então, hein? Aí Jorge Carmelo, o dono do bar, manhãzinha abre a porta do boteco e dá de cara com o bebum, né, velho? Sim. Puta, mas logo acabou, sabe aquela porta de ferro que faz barulho? Aí, puta, deu de cara com o bebum e já foi logo avisando, né? Falou, ó, puta, nem vem aqui hoje, velho. Tá sem energia. Aí o bêbado perguntou pra ele, mas pô, mas eu vim aqui pra beber, não pra tomar choque. Ah, gostei demais essa, muito boa, viu? Ah, já, mas... Parabéns, muito boa. E o Mano Brown? Bem criativo. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097, oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, mano. Opa, isso aí, vamos lá. Alô? Boa noite, senhores. Boa noite. Olha, senhores, boa noite. Quem fala? Leonardo Quirino. Leonardo Quirino, só é isso? Quirino. Leonardo Quirino de Souza Albuquerque. É fácil, né? Trocadilho tá fácil. Moleza. E primeira vez ou Leonardo que você liga primeira aqui? Vez, primeira vez. Dá pra escrever uma palestra motivacional com tanto de vez que eu já tentei ligar aí, só hoje consegui, tudo certinho. Boa, palestra motivacional. E quantos anos, ô Leonardo? 24. 24 aí, RG. Analfabeto, né, mano? Por quê? Como assim analfabeto, Henrique? Falou que não leu nada, tem que se não ler, né? Tem que ler um pouquinho, tem né? Que ler, tem que ler, mano, pô, entendeu? Ô, muito feliz de falar com vocês, difícil de verdade, hein? Tô fazendo a eu queria muito falar com você também, velho, faz tempo. É difícil mesmo. Muito obrigado aí pela insistência, né? Porque o Estádio 97 é um programa muito concorrido. Tava com três telefones aqui. Depende da insistência, né? Muito concorrido, RG, pra conseguir falar aqui é difícil. 24. E 24 anos. Assumiu. É que é o sucesso. E, ô, Leonardo, quantos anos? Quantos anos não? Qual bairro? Tá fácil, Morumbi. Morumbi. Aí você não tem a dúvida. Aí, Motinha, o cara mora no Morumbi. Você moraria no Morumbi, Motinha? Não. Por quê? Não gosto de atravessar a ponte. Uma hora e meia, todo dia, de trânsito. Todo dia não dá. É verdade. Bem intenso. Mas quem mora no Morumbi poderia chegar um pouco mais cedo no trabalho, embora talvez um pouco mais tarde. Então, você não pegaria o trânsito. É o que eu faço. Eu fico aqui fazendo hora pra não pegar o trânsito. Aí adianta o trampo. O Rudy já enrola. Você ainda dá uma brecha dessa. Uma hora extrazinha aqui é bom, né? É um saco aí. O Rudy ele dá uns perdidos aqui no trampo, mas faz parte. Que isso, mas, mano. Até você agora nessa daí, meu. E ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho com certificado digital. Sou coordenador comercial. Outro? Aqui. E quanto você cobra aí o certificado digital? Vamos ver se tá dentro. Pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa física, pessoa jurídica. Vamos lá. Pessoa física dá para fazer 120. Promoção aí para vocês até o final de março. Pessoa jurídica, 180. Aquele outro era 10% a mais, né, mano? Mas tá barato. Não, era mais barato. O dele era mais barato. Era 80 conto, o cara falou que fazia, mano. Não começa a denigrir o trabalho do outro. É um concorrente esse que respeitar. Tem mercado pra todo mundo, graças a Deus tá tudo certo. Aqui. Mas, ô amigo, o ouvinte do Estádio 97 que fala, que porra é essa de certificação digital? Como é que funciona a certificação digital? Explique pro ouvinte, vende seu produto aí, vamos ver. Vamos lá, pra empresa, todas as empresas têm que ter pra emissão de nota, né? A minha não tem, eu emito. Emite nada, cara. A sua contadora deve ter. Tem contadora, tem. É pequena microempresa? A minha empresa é na Ilhas Maurícios. É simples. Ilhas Maurícios Borges. Ele tá no Simples. Talvez não dê mesmo. Minha empresa é fora do Brasil, mano. Não paga imposto pro país. No Simples não precisa. É um animal. E continue, amigão. Continue a sua explanação. Não é só você que tem. Então, eu queria. Até eu sou santista, né? Graças a Deus. Estudei pra caramba. Tomo banho com frequência. Gosto de mulher. Todos os dentes. Sobrou pra ser santista, né? Eu queria até falar pra RG. Tem quantos anos? 24? Então você fizeram aquele processo de criogenia com você. Criogenia, você não sabe o que é criogenia? Congelar. É quando você deita numa maca, a pessoa te congela e você desperta daqui 50, 100 anos. Aí você escolhe. Tem nada disso, cara. Lá em Santos, a molecadinha toda tá escutando. A maior torcida de Santos é o Corinthians. Lógico que é. História de Paulista. Quem fala isso é o Ibope, mano. Eles estão com essa conversa aí. Então o Ibope também fala que a torcida do Corinthians tem 30 milhões, é verdade. É mentira. Ué, é lógico. Porque tem muito torcedor que fala do São Paulo, né? Mas em Santos, na cidade de Santos, quem nasce é Santisca. É uma questão de... Santisca. Petisca. Petisca. Fala, Beninho. Não, questão de... Ô, RG, outro dia até ouvi aí o presidente Modesto que foi eleito, que ligou aí pra vocês. Sim. Cara, não sei se sou só eu tô falando com meus amigos Santistas, o pessoal tá mó empolgado com esse cara, mas eu acho que ele... Puta, cara mole, velho. Na entrevista que ele deu aí pra vocês... Ele gosta de um cara mais duro, mais firme. Numa crise que tá assim, eu espero que o cara vá lá e põe na mesa e fala, vamos resolver, vamos ficar na gosta, Motinha. Safado. Bate na mesa, gente. Você gosta, Aguinaldinho? O que acontece, adoro. O que acontece com o presidente, o que acontece com o presidente do Santos é aquele velho ditado, né? O julgamento pela capa do livro. Não basta ser, né? Tem que parecer. E ele não parece. É, justamente. Né? É o que ele, ele lembra um fanfarrão, né? Ele lembra um cara fanfarrão, um cara bonachão. Alô? Né? Alô? Oi. O que eu esperava dele, especialmente no momento de crise, o cara falou, não, vamos contratar, vamos fazer. Não, mas vocês, ele tá na fazendo. Época até falaram do Guilherme, ah, saiu uma notícia na imprensa, uma nota que, oficial já que fizeram proposta, ele falou, não sei, blá blá blá, a gente já saiu na imprensa que o negócio era oficial. Eu como torcedor queria ouvir ele falar, não, é oficial mesmo, estamos tentando. E é isso aí, eu achei ele muito apático. A torcida do Santos, que o elegeu, né, a torcida da cidade de Santos, foi mais embalo do Marcelo Teixeira, mas eu fiquei bem satisfeito, cara, com a eleição dele. Eu, pessoalmente, estava torcendo muito para o José Pérez ganhar, e, sinceramente, não por causa desse presidente, não por causa do Modesto em si, mas o momento exigia uma pessoa com mais firmeza, um possível mais firme, né? Então, mas o exemplo que você dá é o contraponto do que se vem falando hoje, esse paradoxo que está sendo o futebol. É, tem que trazer o cara, tem que trazer o Guilherme, não importa quanto o Guilherme custa, se vai custar 30, 40 milhões, tem que trazer o Guilherme. Aí, não, mas o mercado, o time não pode ser escravo do jogador, o mercado não pode aceitar isso, não, mas o mercado é que dita as regras. Agora, eu acho importante nisso tudo, e pela situação que nós acabamos de passar, e parece que está saindo, todo cuidado é pouco com relação a isso. Embora você veja toda a estrutura, e vou pegar como exemplo, toda a estrutura, toda a firmeza, toda a direção de um time como São Paulo Futebol Clube, mas veja o tamanho da dívida bancária, que não é segredo para ninguém, que está sendo sempre divulgado. Né? O Santos, graças a Deus, parece que não entrou nessa de dívida bancária. Então foi uma situação de dívida com funcionários, foi uma situação de dívida com jogadores, deve ter sido uma situação de dívida com empresas, de dívida com órgãos públicos, enfim. Mas é uma situação que pelo menos você tem a perspectiva de que vai sair, né? De que vai sair. Agora, tem que ter junto com isso muito equilíbrio, tem que realmente montar um time, é lógico que tem, porque senão não vai ter retorno nenhum, né? O torcedor não vai prestigiar. Mas tudo isso tem que ser com muita calma e muita cautela. Não adianta estar parecendo que vai sair de uma situação dessa e, porra, trazer um cara para ganhar 1 milhão de novo. A gente já tem esse cara lá. É, mas o contraponto é justamente o Palmeiras, né? Eles estão formando um time que, no papel, no papel tá bonito, mas ninguém sabe se vai dar certo. Não sei. Só que a torcida tá super empolgada, não foi nenhuma contratação milionária. Ah, né? e se não der certo, como é que faz? Não, se não der certo, ok, tentou, fez. O Santos, eu não vejo essa atitude do Modesto. De tentar, vou fazer, vou acontecer. Pegou, se contratou 5 caras que, desses aí, eu acho que o Marquinhos Gabriel é o mais promissor. O Erley, a empresa do Sul, né, aqui onde eu trabalho, o Erley, meus chefes lá dos gaúchos, estão dando graças a Deus que ele saiu do Grêmio e veio pra gente. Então, assim, o goleiro que contratou lá do Curitiba também não é grande coisa, né, espero que eu queime a língua. Mas velhinho, mas é o que eu tô dizendo, nós acabamos de sair de uma situação que não tinha dinheiro pra pagar a porra da conta de luz, velho. Mas por que tirou isso, né? O Santos foi o time que mais arrecadou nos últimos 4 anos, tá tudo bem, mas o Modesto, ele não tem culpa disso. É, ele participou da gestão, ele foi diretor do futebol feminino, Modesto. Mas não tem nada a ver. O Odílio. Afundou, mas a gestão do Odílio não tem nada a ver, cara, com ele. E ele não tem culpa disso. O que o cara tá tentando é acertar a casa. Eu não tô defendendo, eu quero que você entenda o seguinte. Eu não tenho amizade, relacionamento, não conheço o Modesto, entendeu? Eu estou torcendo para que ele consiga resolver o problema do meu time, nosso time. Muito, é só muito. Isso. É, até um ponto que eu tenho conversado bastante com o pessoal, para ser sócio do Santos é R$27, né? Para ser sócio rei lá, o plano mais tranquilo. Eu apelo para a torcida do Santos é realmente fazer o cadastro super rápido, é débito em conta, recebe o cartão de crédito lá, uma porrada de coisas, que é o caminho para, acho, para arrecadar mesmo. Não, se depender da gestão, de marketing, se depender de propaganda, que o Santos sempre, historicamente, foi fraco nesse aspecto, já era, deita na roça. A verdade é a seguinte, deitou na sopa e enfiou a cara no prato, velho. Porque faturou muito com esses garotos, faturou pra cacete, 450 milhões, você, desde 2012 pra cá, faturando uma grana dessa, se tivesse gestão honesta, direito, soubessem profissionais, o time não estaria nessa draga que está agora, não teria entrado nesse vexame que entrou, não teria sido motivo de piada. Graças a Deus é o Santos, dá para segurar ainda, dá para consertar e dá para sair dessa, né? Eu não sou supersticioso, assim, mas para me consolar, se eu penso em 2002, né? Tava numa situação pior que essa financeiramente. Sim. Molecadinha veio e resolveu. Tô torcendo pra esse ano seguir a mesma linha, né? Bora sair dessa sim. É isso. Vamos aí. Ver. Santos e Ituano, velhinho. Placar. Vai ser 2-0. 2-0. Seus abraços. Dois do Ricardo Oliveira pra tirar a zica logo. Boa, pra começar legal. E seus abraços? Vou mandar pro Barry, tá ouvindo aqui. Barry? Barry Rice. É, safada. Barry, esse é São Paulino, é o nome, né? Barry Rice. O Johnny Louco que tá ouvindo também aqui. Já mandou. Ele vai, o Barry é o Johnny Louco. Johnny, eu conheço o Johnny irlandês. Louco. Os três aí. Um abraço, Johnny Louco. Você conhece o Johnny Louco, Calção? Conheço. É verdade. Ele tava lá em Tandera. Tá certo. É verdade, que trabalha que faz quebrado. Tandera. Tá certo, velho. Um abração, velho. Abraço, valeu, cara. Abraço. Até mais. Tchau, valeu. Tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de Grupo S, nome construído com história. Também da BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estádio 97 agora vai falar da promoção que tá pegando fogo, tá show de bola. Passou mais um avião, seu bar! Passou mais um avião, anota aí! Passou mais um avião do Estádio 97, sabe como que funciona? Isso, é. Basta você anotar quantas vezes passa o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa Estádio 97. Aí quando chegar no dia 2 de março, o primeiro que entrar ao vivo aqui no ar e acertar quantas vezes passou o avião em um dos dias do Estádio 97, vai ganhar o direito de ir para Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid. Tudo isso na companhia do RG número 2. Bora, se se puede. Se se puede, participe, confira o regulamento no nosso site 97fm.com.br. Lembrando que para ganhar mesmo e viajar tem que ter passaporte. Tem que ter passaporte. Olha, corre atrás porque tá ficando apertado o agendamento, hein? Tá anotando quantas vezes passa o avião? Anota aí, cara. Você vai com todo o conforto do mundo viajando por uma grande companhia aérea, que é a Singapore Airlines, uma companhia aérea sensacional, tá bom? Você vai ter um atendimento de primeiro mundo. A Singapore é uma das empresas tops da aviação mundial. E você vai para Barcelona que faz parte da região da Catalunha, a região da Catalunha que é sensacional, para quem gosta de fazer turismo, para quem vai a negócios, para quem curte gastronomia, para quem gosta do enoturismo. Dizem que é show de bola. Enoturismo, para quem gosta de muitos vinhos. Sim. Né? Sim. A região da Catalunha que é sensacional, para quem curte tudo isso aí, e linda, né? Uma região linda, fantástica, da Espanha. Tudo isso. E ainda você vai curtir o jogo Barcelona e Real Madrid. Ah, é? Como se não bastasse, ainda vai ver Barcelona e Real Madrid. Ingressos já estão na mão, hein? Opa! Pô, eu tava aqui viajando pra lá agora. Nossa, deve ser muito show, né, velho? RG, tem que voltar de lá com mais um filho, hein? Como assim? Um espanholzinho? Ah, sabe por quê, RG? Ah. Tudo nessa viagem aí é propício pra isso. Fala nisso! Fala pra nisso. Fecundação. Gostei da ideia, irmão. Portugal tá incentivando lá, velho. Você viu o valor? É, quatro pila pra fazer um... Então eu vou morar lá. O terceiro filho, o governo te dá 5 mil. E aí vai embora. Eu vou morar lá que eu vou virar milionário. Se você chegar lá, né, você vai se dar bem. Mas é 4 mil por criança ao ano ou só pelo nascimento? Não, cada criança. No primeiro filho, acho que, se eu não me engano, é 1.500 euros que você ganha de incentivo por mês. É, o segundo filho, se eu não me engano, acho que são 2 mil euros e o terceiro filho por aí é vai. 5 mil. É, cada portuguesinho é só... Isso não resolve a vida de ninguém também. Tem que gastar com a criança. É, tem que gastar com a criança. Olha, você compra um carro pra criança. Mas eu acho que os caras em Portugal devem estar numa miséria danada. Não, a população... mortalidade maior que a natalidade. Tá morrendo mais gente do que nascendo. Ah, mas uma pessoa que é inteligente... Teve. Entendeu? Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, vou pegar 1.500 euros pra fazer um filho legal, vou ter que pagar escola, assistência médica, blá blá blá blá. Porra. É, mas você tem que pensar no seu país, você vai deixar o país acabar. Mas é por isso, ele quer que a economia. E o pior que o Francisco falou, cuidado, vocês não ficam aí igual coelho. Mas sabe qual que é o principal empecilho lá, Sombra? Depilação, velho. Por isso que as pessoas não têm filho. É verdade, velho. O cara, na hora que saca o negócio, é verdade, mano. O cara falou, hoje é dia, vou dar uma catracada. Aí chega a mulher lá, mano. Ela baixa a calça, velho. Parece o primo It, mano. O cara fala, ah, velho. Não dá, isso? Aí não nasce nada mesmo, Sombra. Ó, inclusive eu fui chamado pra dar palestra aí, mano. O cara chega na Transamazônica, mano. Mano. Vá anotando quantas vezes. Vá anotando. Vá anotando quantas vezes você ouve o avião do estádio 97 passar, tá bom? Vá anotando. Até o dia 27 de fevereiro, os aviões vão continuar passando por aqui. E a partir de 2 de março, nós vamos saber como que. Quem vai ser a pessoa que vai viajar pra Barcelona. Falar em viajar pra Barcelona, gostaria de destacar o seguinte: o pessoal da Singapura tá com uma promoção de passagens aéreas, que inclusive foi prorrogada. Ah, ela só ia até o fim do mês e agora foi prorrogada. Sucesso, passagens a $788 ida e volta, São Paulo-Barcelona, que a Singapore leva para Barcelona em voo direto. É, já fechei esse pacotão, hein? Fechou esse? Sim. Então, inclusive... Para pegar a promoção. Para levar sua esposa, não é isso? Sim, para pegar a promoção. Exatamente. Inclusive, o site da Singapore é singaporeair.com. singaporeair.com. Confira, verifique. De repente você não tá nem planejando, mas por esse preço fica muito mais fácil. Inclusive, fiquei sabendo que agora não sei se é o Banco Central Europeu vai fazer um estímulo total ao turismo na Europa. E se eu não me engano, a cotação do euro deve começar a dar uma caída. Boa. Os caras também estão caindo. Então, aí, legal pra fazer aquela promoção lá. Viagem na classe executiva com mano. Bacana, rapaz. Vamos aí. Só de executivo agora, mano? Ah, só RG. Porque eu não caibo, RG, naquela poltrona da econômica. Mas você mesmo. Mas na da Singapura, você não, pode. Ali sim, porque lá realmente é um avião muito confortável. Não, mas é verdade mesmo, cara. Tem meu apoio. Porque senão, RG, por exemplo, fica a cadeira do estúdio aqui, velho. É verdade. Eu não caibo, eu fico meio de lado. Não, mas nessa promoção você tem meu apoio. Vamos lá então, RG. Tamo junto, hein? Together, vamos trazer mensagens através do aplicativo da Energia. Sim. O Guilherme Luvisotto. RG é um dos mais sensatos do Estádio 97. Tem abraços a todos. Tem o Luvisome e o Luvisotto. O Danilo Geraldino. É nóis, velhinho, valeu. Ó, vara de carne foi oda, hein, Mota? É, ele conhece. Ele conhece muito bem. O Airiston Ferreira dos Santos. Mano, sou fiel torcedor. Sim. Quanto mais baixo o valor do ingresso, maior o cheiro da... Putz. Já fui em todos os setores. Nossa. Maior cheiro do quê? É, da marihuana. Ah, que jogo é esse? Mas, velho, é que às vezes esse vento, o cheiro é meio característico com o Sombra. E às vezes o negócio tá fora do estádio, acaba adentrando. Porque a Arena Corinthians... É verdade, nossa. Gente. Arena Corinthians, moto, ela não tem aquele anel que o protege, sabe? Tipo... existem vãos e o vento acaba passando, olha, circula por lá. Nossa. Agora é uma mensagem através do... fuma maconha também, né? Uma mensagem através do aplicativo de energia para elucidar as pessoas e desmentir o Mota. O Murilo Martins escreve dizendo... Olha, Mota, eu não gosto de editar as mensagens... Cedo para amanhã... Que às vezes são tanto agressivas, mas... Vai, fala. Mais uma vez o Mota disse bobagem. Não assim? Pode deixar garrafas PET expostas ao sol com líquidos, pois a garrafa irá reagir ao calor e expelir componentes químicos no líquido, tornando, portanto, impróprio para consumo. Então, avisa para a ONU, de todo um processo, avisa para isso. Todos os canais, a Discovery, que fez uma matéria especial sobre isso. Isso é básico, Discovery, né, Mota? Discovery, você me desculpa. Discovery. Mota, isso é básico, né? Não precisa ver a Discovery. Legal. A Discovery. Não precisa ver a Discovery. Mas passou no... agora, cala sua boca. Mas ô Sombra, passou no NetGill. Você ficou que nem aquelas crianças na rua que esperavam o portão abrir pra não pagar ingresso. Entra os 45. Não paga ingresso. Só pra falar que veio. Eu vou te mostrar o ingresso que quanto eles estão cobrando. Aí você vai entender por quê. O José Carlos. Esse Aidar está fazendo o São Paulo e seus torcedores passarem vergonha por seus comentários. Chupa Aidar e chupa Mano, diz o nosso ouvinte aqui. Mas o que o Mano tem que ver com Aidar, velho? Mas, ô Sombra, tem um processo aí de filtragem da água, que passou no NetGill. É, se você arrumar uma cueca de mendigo, RG. Ah, não. Você joga água assim pra fazer a filtragem, é verdade. Não. Porque tem uma crosta, tem um limo. Não. Que vai fazer com que só desça o líquido, RG. As bactérias ficam todas agarradas na crosta. Ah, que nojo. O Bota que não vê o Natigel, ele vê o Discovery. O Flávio Antônio. Ele... Escuto vocês aqui de Dubai. Peraí. Ô, moço, você assiste Discovery Kids também? Discovery. Também. E Discovery Channel? Também. O Flávio Antônio fala que escuto vocês aqui de Dubai. Será que põe Liverpool e Cidade do México no bolso? Não. Ah, mas é pra provar que você tá em Dubai. Mas pra provar que você tá em Dubai, tem que mandar um presente caro pra gente. É. Eu vou ser sincero pra vocês, não tenho o menor interesse em conhecer Dubai. Oh, Dubai deve ser um lugar legal pra você passar assim 48 horas fazendo uma escala. Tá louco, mano. Imagina. Você não pode abrir a internet lá, meu. No estádio, Dubai, Abu Dhabi, o Benjamin tem esse pensamento, Dubai... tudo bem, porque ele não pode. Dubai não dá a impressão de que tudo é falso. Você tá, tudo tá redondamente feito. Enganado. Dubai pode entrar, sim. Ah, mas cara, te olha. É que eu concordo com o Sombra. Eu, particularmente, não vejo nada demais. É uma cidade, não tinha nada, o dinheiro. É cidade cenário. Ostentação pública. Pura, né, meu? Ué, a Disney é assim, gente. A Disney não tinha nada e o dinheiro fez tudo. Mas agora não tem água. O dinheiro fez um negócio legal. Ué, e a Disney é feio. E Dubai não é legal. Como é que é feio? Você vai ter um hotel maravilhoso, gente, vai ter um museu da Ferrari. Então, questão de gosto. O Charles. É que você gosta dessas coisas, você gosta da Riviera também. Gosto mesmo. Construíram lá um campo, uma praia lá que eu falei, vou construir um campo de Jordão aqui. Mas pelo menos no Alagoas não tem rato, não. Uma onda movida ventilador, né? Uma onda movida ventilador. Agora você deu na testa do. O Charles do Butantã. A areia foi toda importada de Dubai. Você está ansioso com os blocos da Vila Madalena? Do carnaval? O pessoal urina muito no muro da sua casa? Eu não estou ansioso, eu estou desesperado. O Ricardo Baradelli. Sombra, já estive na Cidade do México. É um lixo. Pense no lugar mais feio que você conhece e multiplique por 100. Isso é a Cidade do México. Abraços. Não, mas ele pegou pesado também. Também não deve ser feio, ele foi lá. Ele foi lá. Não, mas que é feio o lugar, até acho que seja. Mas, por exemplo, ó. Você imagina alguém chegando. Deve ser muito pior do que a Cidade do México. Imagina alguém chegando aqui indo no centro da cidade. São os nossos ouvintes internacionais, né? Ouvindo a gente pelo mundo inteiro. Aí, pessoal, vocês são sensacionais. Estou fazendo intercâmbio aqui em Dublin, na Irlanda. Não deixo de ouvir o estádio. Mande um abraço pro meu irmão Diogo e seu amigo Alan, da editora Horizonte. Abraços, abraço, Felipe Alan. Nascimento. Irlanda deve ser um lugar muito bonito para se conhecer também. É legal. Vai. Amigos, estou no Rio de Janeiro, mas sou de Osasco. Agora, moro aqui agora. Mas ouço todos os dias. Abraços para todos de Osasco. Chupa, mano. Assinado Wagner Barros. Tomara que te ponham no micro-ondas hoje à noite. Né? É isso mesmo. Rogério Cardoso. Sou o Rogério Cardoso, motorista. Não, é que morreu você. É o ator, Cardoso, né? Era o Rolando Era Lera. Muito bom esse cara. Rolando Lera. Sou fã de vocês há mais de 10 anos. Abraço a todos. Um abração, muito obrigado. Valeu, cara. Já lemos várias mensagens agora. Mas o Benjamin, neste momento, vai falar do Grupo Esser. É isso aí, amigo. Olha, você está procurando investimento seguro, hein? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Só a Esser tem empreendimentos próximos ao metrô, taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da Selic. Olha, apartamentos para moradia e investimento do tamanho que você procura. Boa. Amigão, a quinta melhor solidez financeira do mercado, segundo a revista Isto É Dinheiro. Gostou, amigão? Então, olha só o que a Esser separou para você. É o Hyper Home Design Alto da Boa Vista, estúdios de 31 metros quadrados, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tem o VIP Augusta, com estúdios de 29 a 34 metros quadrados, na Rua Augusta, esquina com a Rua Caio Prado, pertinho ali da Faculdade do Mackenzie. Tem o Startup, na Liberdade, apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, com suíte, pertinho da estação São Joaquim do metrô. E o Charme da Vila, ali na Vila Prudente. Apartamentos de 58 metros quadrados com suíte do lado da estação Vila Prudente do metrô. Quer saber mais, amigão? Anota o telefone da Esser. 3066-0900. 3066-0900. E não fique de fora. E não se esqueça, hein? Lançamento é Esser. Acesse o site, amigão. Esser.com.br. Tem oportunidade para tudo que é gosto. Um abração pro Rafa, Paula Horn e pra toda a família Esser, Chuck. É isso aí, pra toda a família Esser. Um abraço a todos da Esser. Todos corintianos, ó. Imagina, tá louco. Só tem tricolor lá. Rafa Horn? Imagina. Rafa Horn tem um filho que chama Basílio Horn. Você tá louco. Deve ser Raí Horn. Basílio. Deve ser Raí Horn. Pedro Horn Rocha. Ele pediu pro filho, ele pediu pro filho que quando tiver um... Dario Horn. Ele pediu pro filho que quer ter um neto chamado... Paolo, de Luiz Paolo Horn Fabiano, deve ser o nome dele, do filho, é. Um abraço pra todos Horn. Esses aí que eu tô ouvindo aí, um grande Mineiro abraço Horn. A todos. Olha que delícia essa música, hein? Jorge Carmelo aqui no ar. Oi, Jorge. Ô, Carmelo, e aí, novas promoções claro, pra energia? Tem uma olha, eu só tô até emocionado aqui, que eu sou o locutor que exala o caramelo, né? Jorge Carmelo, é isso? É. Exala o caramelo. É, gostoso demais. Exalo, cria esse slogan, né? Pra me promover aqui na rádio. Jorge. Muito bom. Tá dando certo, obrigado. Eu tô muito emocionado porque a rádio vem crescendo demais. A gente alugou até o quartinho do lado aqui agora também. Conseguimos fazer um estúdio bem legal. Você viu? Alugaram ali uma das salas do consulado da Bolívia. Então, tô muito emocionado. Isso mostra o crescimento. Obrigado aos ouvintes que fizeram isso pela gente. E pra comemorar isso, porque tem rádio por aí, o Bar sabe disso, que queria, vou criar um resort, né? Nenhuma rádio vai superar. Então a gente vem na humildade. Tá brincando. Tem que ter rádio aí que vai pro resort, né? De programa e etc. É. Lota o resort. Então, mas a gente vem humildezinho igual os ouvintes da rádio, né? A gente vem humilde igual eles, vem de chinelo, vem de boa. E hoje a gente vai lançar aqui no ar. Você faz horário de chinelo, Carmelo? Ah, eu uso aquela sandalinha. Não dá pra ver desse lado. Sandalinha Francisco, sabe? Ah, sei, sei, sei. É, eu ando sandalinha Francisco, o pentinho aqui no... Você é a cara do povo. Ah, com certeza. Eu fico igual o povo. E olha, eu tô até emocionado que eu vou lançar hoje aqui, Mota, todo mundo. Obrigado vocês pela oportunidade. O albergue da energia e alegria da cidade. Não. Mas peraí, eu já ouvi rádio fazer um resort. Aí faz o resort do programa, né? Tem um tal de resort do estádio, então, 97. Exato. Você vai fazer o albergue? Porque é uma coisa muito mais juntinha pros ouvintes se conhecerem, sabe? Eles curtirem o mesmo lugar. Aqueles beliche, quer, né? Porque o ouvinte nosso aqui tem muito a ver um com o outro. Então a gente quer que eles se conheçam. Olha só, esse albergue vai ser um super legal, super bonito, e Mariporã aqui perto. Do lado, nossa, do lado. Pô, mas a Mariporã tem represa e cativeiro, meu. E agora tem o albergue também. Edmilson tá acabando de martelar lá, daqui a pouco o albergue vai estar bem legal. Como acabando de martelar? Não, gente, é uma coisa assim, dos ouvintes mesmo. Você olhando de cima, tá escrito Carmelo. Olha que legal. Olha que legal. Olha só, então, um lugar bem legal em Mariporã. Hein? Vai chegar aí, vai chegar. Não, Mota, tá certo? Porque você quer o conforto. Lá tem, são dois quartos, sendo eles uma suíte. Ah, bom, tem uma suíte. Olha só. Ah. E a gente vai levar 43 ouvintes pra lá. Quanto? Mas espera aí, Carmelo, são só dois quartos, sendo um suíte, 43 ouvintes? Não, mas é que o ouvinte da rádio gosta muito de Big Brother. Ah. E a gente quer passar esse clima pra eles, entendeu? Tanto que vai ter prova da comida, vai ter prova do sono. Nem todo dia todo mundo vai poder dormir no quarto. Mas o pôr do sol de Mariporã é muito bonito. Você que não puder dormir no dia, você vai curtir esse pôr do sol. Muito legal. Esse aí é o albergue da energia. Eu tô até emocionado. E entre as atrações, porque sombra não é só levar a pessoa pro lugar. Sim, sim, sim, sim. Você tem que dar atração pra ela. Então entre elas tem, olha só. Banho coletivo na bica. No... Futebol com detergente. Desculpa, mas como que é um futebol com detergente? Às vezes você escorrega no... É. Não, tem um barranco lá super legal, a gente vai jogar detergente, vai ficar super legal o futebol. Dá pra jogar sem camisa e tudo. E já toma banho, né? Já toma banho. Exato. E à noite, água, né? Pra quem gosta de jogos de azar, tudo, vai ter competição de Jockey Pô, olha que legal. Mas Jockey Pô é jogo de azar? É, exatamente. Não acredito. É porque não precisa gastar dinheiro com carta, essas coisas, então vai no Jockey Pô mesmo, é super legal. E olha só, todo mundo que ganhar a promoção, depois a gente vai jogar a mecânica pra vocês. E o ouvinte aqui da rádio, você tem que ir com calma, pra pessoa entender. Claro, claro. Tá? Pra você que vai no albergue, vamos dizer que o Mota ganhou. Se você for no albergue, você ganha também um pote de sorvete vazio. Olha que legal. Mas peraí. Pra quê? E a porra do sorvete? Não. É vazio pra você poder congelar feijão, entendeu? Então você usar como um topoé. Exatamente. Olha que alegria. Não. Olha que... E olha, não é só qualquer pote, não. Vem com o adesivo novo da rádio que chegou ontem aqui. Opa! Olha aí, que legal. Carmelo, você vai sortear também aqueles copos de requeijão? Como é que você sabe? Ah, imaginei. E depois... vem com a foto do Edmilson. Olha que legal. Olha, fica tranquilo que quando acabar o requeijão, não é difícil de tirar a embalagem, então você pode usar de copo. Porque às vezes fica aquele negócio de tentar tirar a embalagem, é difícil. O rótulo fica colado. Tem que colocar na água quente. Embaixo, né? Não. Com a faca, né? Fica raspando. A gente colou com cola bastão, então é facinho. Acabou, você puxa, tira, legal, tranquilinho. E pode só... aproveitar na geladeira? Com certeza. Aqui e a comida no albergue? E a comida no albergue? Então, a comida no albergue vai ter um dia, olha só, de macarrão instantâneo, muito legal. A noite do macarrão instantâneo. Noite do macarrão. Noite do macarrão instantâneo. E como é uma noite só, então vai ser esse, essa vai ser essa refeição. E o café da manhã? O café da manhã, amor, tá aí, cada um se vira lá. Tem... Como assim? Mas o albergue não vai servir um café pros ouvintes? Não, a gente vai ter um espacinho que você tem a mesinha lá, aquelas mesas de lata, muito legal, né? É, mas não pode pular etapa. Como assim? Se teve o jantar, tem a sobremesa. Você não vai oferecer só o jogo. Com certeza, vai ter manjar de coco. Olha, Edneia que vai fazer. Sobremesa super chique, viu, Sonda? Não é qualquer lugar que tem uma... Daqui a pouco é tradução do dia, hein? A gente vai traduzir essa música pra você, ó. Mas a tradução... Não esquece. Carrinho de mão, badá. E ó, só lembrando, esse é o albergue da energia. E depois ainda, eu acho que um pouquinho depois, dois meses depois, a gente vai ter... Ó, não vou esquecer que o Zé veio aqui e perguntou. Eu falei que vai ter o Spirit of Coab. É muito bacana. Olha os DJs que a gente fechou. David do Gueto. Isso aí o Sombra até ajudou a fechar. Foi muito difícil. É. Ele teve que ligar no bar da frente da casa dele lá. Foi rapidinho, fechou. Ele que toca um Psy Brega, super legal. Tem o Afro Jackson também. Toca EDS, que é Electronic Dance Sertanejo. Por isso que o Adriano Pagano aqui da rádio tá te imitando? Com certeza. Ele anda com esses boné EDS. É, ele é um super querido, tá ajudando aí. Eu fechei um super querido. Eu fechei o Ozzy. Calvo Harris, que toca forró trance. Calvo Harris. O DJ careca. Exatamente, é isso, Sombra. A energia bombando cada vez mais. Muito obrigado. Viu? A caravana que você agradece. Ah, a caravana aí da Vila Maria. Chegaram aqui embaixo da rádio com caminhão e cachorro. Muito legal. Parentada toda do resto, viu? Três caminhões aí, mano. Respeita aí, mano. Ô, mano. A parentada toda. A caravana da Vila Maria, que é o pessoal da família Borges, da família De Pintor, da família Oliveira. Oliveira, da minha mãe, da minha mãe. É tudo família, tudo escravo. Todo mundo. É caravana. Quem é primo do mano? Quem é primo aí do mano? Levanta a mão. Liga a luz aí, vó. Agora o mano disse que tem uma prima que é super gostosa. Essa veio ou não? É louco, mano. Respeita a minha família aí. Não, mas ele não falou aqui. Falou. Ele falou aqui. Ô, Silvio, tem caravana. Silvio que é bravo? Oi, pode falar, pode falar. Silvio, oi. Tem caravana da Vila Maria. Olha, a caravana da Vila Maria vem com caminhão e cachorro. Vila Maria é o bairro, rapaz. Vem pra cá. E tem a galera da comunidade também que vieram, né? Quer dizer, olha lá. Comunidade da Vila Maria. É, comunidade. Com certeza, aí. Obrigado, viu? Tem muita promoção na Vila Maria lá, viu? Tudo novo. Sensacional, hein, Jorge Carmelo? Obrigado, gente. Olha só, Sombra, aqui quem tá no Edgar. Val vermelha. Olha aqui, ó. Coraçãozinho com asinha pra você, ó. Como é que é? Com asinha, tá vendo? É. Que isso, olha. Isso é o quê? Coraçãozinho com asinha. Olha que legal, hein? Pô, parece uma tarântula. Pô, não detona. Foi Edmilson. Edmilson que criou, hein? O Edmilson é muito criativo. Ó, e amanhã tem um sorteio de pentes Maracanã aqui, hein? Então vou deixar aqui. Amanhã, pentes Maracanã. Aquele de coraçãozinho com asinhas, olha lá. Palmas com o Jorge Carmelo. Pô, vai pegar esse coraçãozinho com asinhas. Ó, Carmelo. Energia, alegria da cidade. Aê! Muito bom. Sensacional. Estádio 97. Eu quero ir no show do David do Gueto. David do Gueto. Vou conseguir ingresso. E um pouquinho mais aí do Carmelo, de um monte de personagens. Então, só quem comprou o navio do Energia. Com certeza. Vai ver lá o show do Rude. Ó, pode ser em 2016 também. O Aguinaldo vai pegar alguém pra entrevistar no show, só. Ah, é? É. Depois a gente vê como é que vai ser essa... Você já imaginou que seus pais vão ficar emocionados no navio? Naquele teatro fantástico, maravilhoso, legal, hein? De ver o seu show? É grande, hein? Ó, e a gente fechou também, agradecer a... Eu ia falar Energia e Alegria da Cidade. Agradecer a rádio. Você vai levar o Edmilson como seu produtor? Não, o Edmilson não, mas eu vou levar o Thiaguinho Piu Piu, que é o dançarino oficial do meu show, agora tem. Thiaguinho Piu Piu? O dançarino, ele vai também. A rádio tá levando ele lá. E o grande músico Felipe Maia também vai estar lá. Pô, você levou já um passou staff, o nome lá do Felipe Maia pro Bruno? Já passou? Já tá tudo certo. Ah, então tá bom. A Lê cuidou de tudo já. Não, não, é o Bruno da promoção. Não, não, tá tudo certo. Não, ele o Bruno 100% competente. Ele, é, Bruno, ele tá levando ele o Thiaguinho Piu-Piu. A RG não viu ainda? Não. Mas é um dançarino. A caravana do Rudy vai ter quantas pessoas no navio? Pô, se contar o é um outro dele, navio. A família, a família pro pai de mãe, de pai. É um outro navio. Metade do navio é o staff do... E você sabe que o navio 2016 tá fechado já, né? Pra família do Rudy. Navio tá... Pô, se quiser... Se a navio família 2016 confirmar, tá fechado. Mas não posso falar mais que isso. Ah! Não podemos falar mais que isso. Que é pra aguçar. É porque muita gente já ficou com vontade de ir nesse e perdeu. É, perdeu. Tá bom. É, estádio 97. Mano, vamos falar da Paulo Ar na sequência mais ouvintes? Vamos lá, velho. É. Meu Deus do céu. O capeta soprou o mundo. Meu Deus, ah, que tá calor bom. Do inferno, hein, Mota? Tá muito louco. Quente. Meu Deus, o mundo vai acabar em fogo. E olha que eu gosto de coisa quente. O que você gosta de quente? Tudo. Não, pergunta. Continua tudo. No merchan, velho. É, Motinha, quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é mais importante do que George Washington. Nossa. Pelo menos pra mim. Lógico que é. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita apresentão. Quer ganhar? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Faço três perguntinhas. Se você acertar as três, você leva pra casa um split highwall de 9.000 BTUs. Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados... Você entra no clima, Motinha. É isso aí, ó. Boa. Você que é torcedor do São Paulo, daqui a pouco tem informações aí do Tricolor e também do Corinthians, tá bom? Sim. Segundo ouvi dizer, amigo do Ben já tá lá em Buenos Aires. Sim. Mas vamos ao telefone, 3284-7090. Que amigo meu tem Buenos Aires? O Gustavo. Vai lá comprar os caras lá, o aquele... do Racing. Diz que são dois, não, o do Centurion e o Balanta. O Centurion, aquele que pousou com a... Com a não? Arma, é. Uma cara boa, hein? Ah, mas aquela arma lá também, ó. O pessoal olha, metendo Benjamin, o pau no cara. Se depender se ele cara boa, cara boa. Vai, vai. Eu vi a foto. Preconceito. Quando o Adriano apareceu com o fuzil, vocês detonaram ele. Ah, o Ronaldo pegou lá. Eu mas, não. Com pistola lá, ninguém falou nada. Qual a diferença da cara do Centurion pra cara do Mano quando chegou no programa? Nenhuma. E o Guerreiro não fez pra apologia a arma. Ô, o Guerreiro. Não. Ô, Sombra, na boa. O Guerreiro. A cara do Mano, concordo com você, mano. Cara de bandidão, né? Não. Não, eu não. Eu era não. Cara de doente. Era aqui não, aqui tinha cara de modelo. O Mano, desculpa. Quando veio pra rádio, parecia aquele videoclipe do Live Aid. Não, deu dó. Ah, imagina, deu dó. Eu tinha cara de modelo, é, sempre tive. Mas o Mário Sérgio foi legal quando sacou a arma. É. Sacou e atirou. É, então. Não, mas eu falei que é legal. A gente não atirou em ninguém, só segurou uma arma. E olha, aquela arma também, o aspecto dela, que se atirasse em alguém, o cara ia morrer de tétano. Mano, não era nem pelo projeto. Nesse caso, olha, ele pode posar com arma, jogando, faz a falar. Lógico. Tudo que se resolveu. Tá precisando de um maloqueirão. É, tá. Pode enterrar a namorada num poço. E outra, né? O nosso nível também extracampo já foi melhor em outros já foi, tempos, hoje né? Hoje já, então, já agora, banalizou, tem que colocar em condição de igualdade agora. Já era. Acabou aquele soberano. E outra, mano. Antes importava o kit, agora não importa. RG, e o Guerreiro? O Guerreiro também, velho. O Guerreiro com aquela cara dele de final de linha direta, tá ligado? O cara tá foragido por motivo tal. Final de linha. O cara chegou e fez os dois gols aí do Mundial ali no Corinthians, tá ligado? Bom, vamos trazer mais ouvintes. Fomos felizes ouvintes... graças ao Guerreiro. Ouvintes... Pessoal gosta de jogador bonitinho, beijão. Virgens. Benjamin, tudo agora pra ele é... Cacá, Raí. Benjamin gosta de um cara atraente. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Júlio César Cunha. Júlio César Cunha, você é filho do Marco Aurélio Cunha? Graças a Deus, não. Por que graças a Deus? Marco Aurélio, a gente não sabe, deve ser um... É até um pai legal, médico, bem formado, vereador, boa. Rico. Não, vereador não consta, tô falando uma pessoa. Ô, Júlio. Eu faço parte dele. Opa, fala lá, ô, mano. E quantos anos, meu? Ô, RG 2.9, meu amigo. É, cuidado, Cunha, onde você vai usar essa unha, hein? Muito bom, muito bom. Nossa, por falar em unha. Agora a cara dele. Ó, atenção você, cobrador, por favor. Corte a unha do mindinho, velho. Não tem nada mais nojento do que o cara dar o dinheiro lá. E quando o cara dá aquela... É, então, RG. Aquela limpada, velho. Mas o velho... É, mas o cara coça mas pra a orelha que, gente, cara? Deixar aquela unha comprida. Ó, atenção você, taxista, que tem a unha comprida. É. Aquilo é... Você já chegou ali a ver uma escavação? Ah, já. É horrível, mas, gente, pra que deixar aquela coisa horrorosa, velho? O cara deixa só do dedinho, velho. Mas isso faz parte da cultura das pessoas, mano. Tem gente que segue essa cultura. E cultura, só de brincadeira. É importante respeitar a cultura regional. Ah, mas é nojento, né? É duas coisas que é horroroso. As cara pessoas que faz isso com a unha do dedinho e mocinhas com o dedo no nariz. Mocinhas. É, puta, é feio pra cacete. Ah, o Joachim Löw, que é o técnico da Alemanha quando ele auxilia atirando. Ele faz bolinha, velho. Foi na Copa? Não, ele repetiu, né? Foi na Copa? Na Copa tipo, ele fez. É, ele repetiu, quer dizer, já é uma coisa do cara mesmo, ele gosta de um salgadinho. Mas, ô Sombra, o cara que tem esse dedinho pontudo, velho, o cara que tem a unha desenvolvida no mindinho, velho, dá a impressão que ele trabalha fazendo escultura, gente, escultura em frutas, entendeu? Sabe aquele cara que fica fazendo, sabe, que pega melancia, melancia, aquele cara que faz desenho, abacaxi, melancia, cultura em frutas. Pô, fala com o cara, coisa doida. Ô, amigão, e qual é o seu bairro, mano? Vamos ver se o Dom Benjamino vai acertar essa. Jardim Rochidale. Ah, amigo, isso aí é Osasco. Opa, é que cara é. Aí vai dizer que foi no Google, blá blá blá. A velocidade da minha internet é 4 mil gigas, que eu penso lá. Eu vou te falar, pô, eu morei na Vila Yara um tempão. Ali perto da autonomista, Lilian. Agora, esse cabelo tá com nojenta. O quê? Aqueles caras que tem a orelha cheia de pelo. Também, velho. Ah, parece um matagal, tá ligado? Mas esse cara aí, Benja, na boa, o cara fala, mas não tenho tempo, vai ficar tirando com a pinça. Gente, queima com o isqueiro. Maquininha. Pega aqui o isqueiro, acende assim do lado. Não, você tá louco, queima. Vai. Queima a máquina. Às vezes eu chego perto e vejo o Mota. Gente, é asqueroso isso. É, o Domênico acaba penteando a sobrancelha. O Domênico parece o professor Astromar, lembra da novela? Mistérios da Meia-Noite. Puta, que ele saía pelo nariz, pelo orelho. Ô, amigo, deixa eu te perguntar, é a primeira vez que você tá ligando ou você já participou do Estádio 97? É, a primeira vez. Olha, não engana a gente não, hein? Não, tô enganando não. É, qual é o teu time? Não, antes de mais nada, qual a sua profissão, então? Vamos lá. Bom, pra entrar no teu ranking aí, eu trabalho com tecnologia da informação. É ti, velho. O pessoal da TI tá dominando o mundo. É, tá. Estão superando os taxistas e os zeladores. Mas qual o seu ramo na tecnologia da informação? Cara, eu trabalho com projetos, com implementação de software. Pô, mas esse bagulho é muito difícil. Como é que é? Você faz o quê? Trabalha com implementação de projetos com implementação de software. Ah, chique, hein? É, o negócio é bom. Grava aí que quando o Domênico chegar ele vai explicar. Pô, e falar nisso, cadê o Dodô? A última informação é o seguinte, que a psiquiatra do Domênico não quer deixar ele fazer o programa até ele tiver 100% legal. É não, mesmo? Mas agora ele deve estar feliz, pô. Não, mas o problema do Domênico não é só o Palmeiras, gente. Domênico outro dia não era pra contar. Pô, se não era pra contar, você vai contar o quê? Mas você tem que fazer um acordo com a promotoria, inclusive. O Domênico foi levar as filhas no Simba Safari. É. O Domênico surtou. Como assim? Lá no negócio dos macacos. Com que bicho? Com macacos? Na área dos macacos, aquela que você põe a fita. O Domênico brigou com os macacos? Brigou. Você tá brincando? Também, os macacos fizeram uma reunião e ficaram vendo ele. Os macacos se organizaram pra ver e falaram, nossa, olha aquele bicho, que coisa estranha. Tudo começou quando vieram colocar aquela fita isolante no vidro. Sim. Ele já começou ali. Já brigou ali. Aí a Lê levou ele pro psiquiatra. Vocês já foram todos aqui? Já foram no Simba? Sim, já. Eu fui. É emocionante. Eu fui. O Mota foi? Sim. Foi. Eu conheci a Camila. O macaco tá bem, velho. Tá bem? E o Leão? O macaco tá bem. Tivemos junto agora no Réveillon, pra todo mundo. Macaco é parceiro. E... Ô, amigão, torce pra quem? Opa! É, como diz o Avalone, Tchocetá, palestra Itália. Barmeira, aí! Ei, Barmeira! Ô, Norberto, deixa eu perguntar uma coisa. Não, é Júlio, pô, não é Norberto. Ah, Júlio. Ô, Júlio. É Júlio. Opa, eu tô lendo aqui os informantes de Twist. Parece Twitter, vó. É. Disseram lá na Fox lá agora que o Wagner Love vai se reunir hoje com o Parmeira. Você acredita nisso? Você queria? Não, de forma alguma. O Wagner Love, acho que já foi o tempo dele lá no passado já. Pensa bem. Ele na segunda divisão fez um bom trabalho lá, depois voltou, teve uma passagem meio turbulenta. Sim. E não, a gente, acho que agora... Com essa nova gestão aí, a continuidade da gestão do Nobre, na verdade, eu nunca fui um cara que critiquei muito as ações do Nobre. Eu acho que houveram alguns fatores que fez com que ele perdesse um pouco a credibilidade junto à torcida. Ele teve algumas ações lá, por exemplo, que deixou lá, ficou pinchinchando lá o Allan Kardec, deixou o barco sair e tudo. Mas enfim, eu acho que agora ele conseguiu colocar no ano passado o time, as finanças em ordem. Obviamente que ele colocou grana do bolso dele, mas eu acho que isso foi um bem que ele acabou fazendo, porque se fosse buscar... dinheiro em banco, né? Todo mundo sabe que os juros hoje de banco são extremamente abusivos, principalmente para clube. Então, eu acho que a atitude que ele teve foi uma atitude muito bacana, muito legal. E principalmente agora, nessa nova gestão, com as ações que ele está fazendo, vai ser muito... claro que... Tem os patrocínios também, né, Norberto? Caiu. Ih, caiu. Acho que ele tá emocionado. Viu? Palmeirense, meu. Infelizmente caiu a ligação do Júlio. Palmeirense se emociona fácil. Vai se ferrar, né? Mas, vovó, vamos ver se liga na outra aqui. Tá bom. 3284-7097. O Júlio César Cunha, viu, Bá? Caiu, mas ganhou o boné Vista Aérea. Boa, ganhou. Boa. Eu tô falando ao vivo, moleque. Tá falando ao vivo, moleque. Qual o seu nome? Vander Girgilo. Como? Vander Girgilo. Hã? Vander do quê? Vander Girgilo. Girgilo. Jiu-Jitsu. Você luta Jiu-Jitsu? É, Vander Jiu-Jitsu, Valdez de Souza. Valdez de Souza. E... Ô, Vander, quantos anos? 32. 32, RG número 2. Se tiver muito barulho, eu prefiro que fique no Girgilo, viu, velho? Sensacional, hein? Boa, RG, boa. E... Ô, amigão, fala da onde? Oi. Qual bairro? Oi? Aqui de Pinheiros, aqui. Oscar Frei. Oscar Frei? Oscar Frei, velho. Na Rua Nova, da igreja. Oscar Frei é legal. Aqui no quadrilátero de ouro, é quadrilátero do quê? Não, aquele é Oscar Freire, esse é Oscar Freire. Fomos Frei. Falei, meu. Mas que lado da Oscar Freire? Ô, RG, nós estamos a cerveja junto aqui no espeto. Tamo no espeto. Já passou lá no espeto. Que bonito. Você é o passeador de cães? Era você pra passear. Ouvinte assíduo no estádio 97. É só passeador ou adestrador também? Não, eu sou passeador e tenho pet shop também. Tá certo. Eu tenho linguiçinha, quer levar pra passear? E ô amigão, o que você faz da vida, meu? É esse trampo mesmo? Você passeia com o cachorro? Eu passeio com o cachorro, faço banho e tosa. Mas, ó, deixa eu te perguntar, cara, você não tem medo hoje de passear com animais? Não, vem porque mesmo. Hoje tem, não, mas é verdade, hoje tem quadrilhas especializadas no roubo de animais. Principalmente atuando nessa região dos Jardins aqui, Oscar Freire, essa região aqui onde a gente tá aqui também, pra baixo, na Pamplona, na Joaquim Eugênio de Lima. Tem uma galera que às vezes acaba passeando com o cachorro, mas o pessoal fica todo meio ressabiado, né, Benjamin? Já viu as pessoas que passeiam ali, às vezes, com os cachorros, andando com uma 12 nas costas? É verdade. As pessoas deveriam andar com uma 12 nas costas, independente de ter cachorro. Não, mas é verdade, Sombra, que hoje o cachorro, cara, infelizmente ele acabou virando uma moeda de troca. Hoje o pessoal acaba sequestrando o cachorro. Não, é absurdo o que você está falando, mas é verdade. Você não teme isso aí, não, amigo? É verdade. Somente é algumas verdade, raças. Isso é verdade. Né? Você não teme acontecer alguma coisa hoje com você? Hoje em dia, o cachorro, o gato, já não é mais um bichinho de estimação, né? Sim. Acaba virou um membro da família hoje em dia, né? Sem dúvida. E hoje, até na ótica dos sequestradores de animais, Sombra, Porque, querendo ou não, infelizmente é um assunto que a gente tem que abordar sim, é importante, cara. É, hoje, infelizmente, o cara, ele rouba um cachorro, ele sabe que ele não vai responder criminalmente com a mesma intensidade se ele sequestrasse um ser humano. Então, o cara, ele usa o artifício muitas vezes aí pra maior parte das pessoas. As pessoas tratam o animal, e eu acho que tem que ser assim mesmo, como um filho. E, infelizmente, esses vagabundos acabam fazendo isso, cara. Mas toma cuidado, viu, amigão? É verdade. Mas, ô Júlio, apesar aí de trocarmos muitas ideias aí sobre cães, seu pet shop, etc., vamos falar do time, porque o programa também tá no fim, né, cara? Não, beleza, mas é Wanderson, Bra. É, Wander, desculpa, Júlio, não tiraram a ficha daqui. Agora eu dei uma de vó olímpia, né? É tricolor, Sombra. Ô, tricolor. Tricolor. O RG falou que você é só um simpatizante do São Paulo. Você não curte muito tricolor, assim. Não, eu gosto do São Paulo muito. Ele gosta, cara, mais do estádio do que muito do São Paulo. Você gosta mais do estádio 97? Eu vou te falar uma coisa. Eu escuto o estádio 97 todos os dias. Não perco um programa de vocês. Obrigado. Pai, que mas legal. O jogo do São Paulo, se tiver de passar assim e não tiver como assistir, tá perdendo, infelizmente, né? Mas estádio a todo instante, foninho aqui na orelha, escutando. Beleza, opa, pô, é um elogio ao programa, graças a Deus, obrigado. Então, fiquei contente, viu, dele ter conseguido ligar, porque isso é uma verdade. Como eu deixo meu carro lá na Sumaré e pego o metrô pra minha trabalhar, então não a gente. Conta seus trajetos, a gente se encontra. É, a gente não tenho esse problema, eu sou do povo, eu sou. Humildade sempre. E ele é impressionante demais. Como ele realmente gosta do programa e acompanha o programa. Ô, Wander, o amigo do Benja lá, o Gustavo, tá lá em Buenos Aires, lá pra contratar o Centurion e tentar contratar o Balanta. Você já viu esses dois, como diria o mano, esses dois malucos jogar? Olha, eu vou ser sincero, eu nunca vi mesmo. Não sei nem como esses caras podem se adequar ao time do São Paulo, entendeu? Olha, há quem diga que são bons jogadores. Balanta zagueiro e o Centurion... uma espécie de ala mais avançado, rápido e driblador. Dizem que se trata de bom jogador, pessoas que acompanham o futebol argentino. Isso. Não são pessoas que assistem YouTube, são pessoas que costumam assistir campeonato argentino. Que hoje a gente pode ter acesso ao campeonato argentino, né? De uma maneira muito mais fácil. Ô Wander, mas aí se esse Centurion for bom mesmo, e se esse Balanta for bom, na hipótese de serem bons, você acha que aí o elenco fica nota 10? Eu não diria 10, mas um 8 aí, um 7 eu diria. É. Porque, vou ser sincero, Sombra, olha, tem uns 4 anos aí, acompanhando o São Paulo aí direto aí, mas não contente, não muito contente, até mesmo com a volta do Kaká, não tô contente com isso, não. Não gostou? Não tô gostando, sim. Sinceramente, não tô gostando, não. O São Paulo era um time que todo ano tava ali lutando na Libertadores, era um time que mostrava raça. Hoje em dia, o São Paulo toma 2 gols, não corre mais atrás de prejuízo. Ou faz um gol ou dois, ele se acaba se acomodando com a situação, entendeu? Eu não vejo o time do São Paulo da época que o Raí jogava. Ah, entendeu? Mas bons tempos, hein? Isso que falta. Isso com o Rogério Ceni vive reclamando. É, pessoas que têm amor à camisa que tá vestindo. Ah, mas entendeu? Eu não vou tirar de você a razão da sua opinião. Mas, cara, o São Paulo no Campeonato Brasileiro foi um time que teve garra, teve gana. São Paulo foi medíocre, realmente, no Campeonato Paulista, quando teve aquela eliminação lá pra Bragantino. Em comparação ao ano anterior, foi, até, né? Ali tava bizarro, né? No outro ano lá, eliminação pra Ponte Preta, perdendo no Murumbi. Caindo pelas tabelas. Realmente, olha, o São Paulo tava... Perde pra um time que... O São Paulo tava dentro de campo se apequenando de uma maneira gigantesca, né? Vivendo um dos seus piores momentos. Agora, foi bem no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, viu um time com muita garra. Entendo, lento, mas com garra. Eu não vi tanta garra assim de Sombra, sinceramente. Não, respeito, claro. Não vi tanta garra assim, não. O time que mostrou mais garra do que o São Paulo foi o Bragantino. O Bragantino mostrou pro São Paulo quem tem mais garra. Naquela ocasião é verdade, tem razão. Esse cara vende açaí, entendeu? Também. Por que como você quer saber se vende açaí? O Cornet. Hã? Tá fazendo alusão ao Rubens que ligou ontem, gente fina. Ah, Rubão, gente boa, mano. Não, mas errou de leve. Vingativo, hein, meu? Vingativo. Vingativo, hein, escalão. É, o Paulinho ligou pra ele e falou: se vinga dele. É, se vinga. Se vinga do Rubens, pode falar mal do Palmeiras aqui, nossa. Que bobagem, hein? Paulinho, liga sempre pro Rudy. Ô, Vander, mas ó, estamos chegando ao final do Estádio 97. Obrigado pela sua audiência. Eu que agradeço, Sobra. Agradeço aí vocês aí a dar oportunidade para todos nós aqui se estressar, tirar o estresse do dia, né? Nosso dia acaba sendo estressante. Por mais que eu não fique no trânsito, que nem muitos motoristas passam escutando vocês aí no carro com o vidro aberto, acaba estressando a gente daquele dia, daqueles clientes que ele... encardido, sabe como é? Os animais, cê os tem animais são uma maravilha, mas os clientes que vai, meu amigo. Você tem pet shop, é isso, Wander? Isso, Angel Look. Onde que é isso? Aqui na Malha de Noronha, no Angel Look. Quanto sai pra dar um banho no cachorro aí, mano? Ah, depende do porte. O porte pequeno é a partir de R$30 o banho. Ó, por exemplo, o Domênico, se ele vai pra fazer tosse higiênica aí, quanto você cobra dele? Aí também não dá, né? Não dá não, mano. Oh, e vocês já estão lavando o cachorro a seco ou continua normal, velho? Não, continua normal, gente. Continua normal. Tá certo, então. É por enquanto, né? Porque daqui a pouco todos nós aqui vão ficar... Tudo banho a seco, qual que é a história de hoje? Que a gente pode ficar 5 dias sem água e 2 com água, né? Vai vendo. É verdade. Vai vendo. Aqui a gente ainda fica sem água também. Quando dá 1 hora da tarde, acaba a água também. Mas olha, meu medo é faltar cerveja. Esse país não tá fácil. Uma fala que não ia ter racionamento de energia. O outro fala que não ia faltar água. É tudo a mesma coisa, gente. Não tem quem acreditar. Eu vou tomar banho na praia. É do lado da esquerda, é do lado da direita, é do lado... É no centro. O centro é onde a gente toma. Isso, é isso que é. Na hora que faltar. Esquerda, a direita e a gente leva no centro. Manda! Aqui não dá pra voltar em ninguém, velho. Fala, velho. Marina Bozano me garante barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns, viu? E vá anotando aí os aviões do Estádio 97, hein? Ah, eu já anotei já, mas infelizmente não vou poder ir porque não tenho passaporte, né? Tira um, ué! Tá em tempo, ué! Não, mas eu acho que não dá não, família não tem, não dá, não tem jeito. Tá não. Certo. Deixa a mulher, filho. Ah, deixa. Em casa, deixa, não tem como, deixa não. Pra lá. Mas olha, ó, amigão. O Benjamin tem uma frase que fala assim: nada mais gostoso do que deixar a mulher no Brasil. Eu falei. Esquecer um pouco, né? Porra, Benjamin. Ainda ontem você tava falando, a gente tava falando de viajar. Ah, você, largar todo mundo aí. Você falou, família. Nossa, uma vez fui lá pra Nova York ver um jogo, etc. Tal. Nossa, que delícia ver sozinho. Foi legal, é. Mas, amigo, eu fui pra Nova York com o Barreiro, foi mais legal. Ô, mano. Oi. Libera esse carro pra mim aí, pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais de calor, mano. Ô, mano, sexta-feira, bro. Sexta-feira. Quiz é sexta. Liga aí na sexta aí que nós faz. Semana passada teve um rapaz aí que ligou na semana aí, foi na terça-feira você liberou o carro pra ele. Não, foi pegar. Eu falei que eu ia fazer quiz lá ele pegou a última pergunta. Ele foi pegadinha. Foi só pra zoar o Mané, mano. Ele tinha que falar o nome de todos os presidentes do Palmeiras. É, imagina. Desde 1930, mano. Mas, ô, amigão, por que você não tira seu passaporte mesmo aí, cara? Ah, mas eu não tenho condição não, pô, pra isso, não dá não. Mas, velho... Até hoje em dia, pra você tirar um passaporte, tem que pagar uma grana, né? Mas, ó, você não tá pedindo não, né? Não, de maneira nenhuma. Ah, tá. Mas, tá pedindo. Mas a gente tirou, né, um antecedente. Gente. Sabe por quê, amigão? Se amanhã os Estados Unidos resolvem invadir aqui, mano, você tem pão de correr. É, não, mas eu vou te falar uma coisa. Se invadir qualquer país que invadir o Brasil hoje em dia, meu amigo, você não tem pra onde correr mais. Ah, mano, mas imagina a Bolívia invade aqui. Não, nessa Bolívia, qualquer país, até o Paraguai, se quiser invadir o Brasil, invade. Isso aqui tá uma casa da mãe Joana. Tá embaçado. Essa aqui é a verdade. Ô, amigão, é isso aí. Falou. Grande abraço aí, tá bom? Obrigado, agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado. Valeu. Que vocês fazem, tá bom? Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Daniel, um abraço. Muito obrigado. Viu? Together, velho. Tamo junto. Valeu, nós. RG. Dá um abraço pra nossa turma lá. Ó o avião passando aí, ó. Ó o avião passando aí, ó. Anota aí. Ó. 27 de janeiro, passou mais uma vez o avião do Estádio 97, esse que vai te levar a Barcelona. Depois, quantas vezes passou? Ah. Velho, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Esse avião passou no finalzinho. Porra, mas passou ali, beirando. Passou beirando, mas quem não passou beirando e vai vestir a camisa do Estádio 97 é o Isaac José da Silva. Isaac. Parabéns, Isaac. E obrigado aos parentes do Mano que trouxeram aí hoje guloseimas. Agradecer o pessoal aqui, o Eugênio, a Terezinha, a Laís, o Felipe, o Bruno. Pô, garoto. Mandar um abraço pro Daniel também, pro Marquezine aí da K2, toda a rapaziada. Valeu, obrigado aí, viu, Eugênio? Valeu, Eugênio. Um abraço. Um beijo junto aí, ó. Pô, eles trouxeram um saco de salgadinho, parecia um travesseiro. É grande, né? É a caravana. É enorme. Tem amendoim, ó. Temos estoque pra semana inteira, hein, vó? Semana inteira, ó. Um beijo pro Thiago Barbeiro, vulgo Tignen. Que nome é? Tignen. Tá ouvindo aí, um beijo a você, viu? Parmeirense, é. Boa. Beijo. Ó, todos que ligaram, ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente. Boa noite. Até amanhã, 5h30. Tchau. Toda segunda no Clubtrone, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio. Energia. Toda sexta e sábado tem Overnight. Overnight. O flashback que marcou sua vida. Overnight. This is a test of the emergency broadcast system. Na casa que marcou época. Overnight. Overnight. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Ligue Overnight. 3582-3637. Acesse overnightclub.com.br. Overnight. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. O PRB foi o partido que mais cresceu no Brasil, saltando de 8 para 21 deputados federais. Agora, com mais força no Congresso Nacional, vamos trabalhar pelas mudanças que o Brasil tanto precisa. Eu agradeço sua confiança, mas convido você a entrar nessa luta com a gente. Filie-se. Acesse prb10.org.br. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Hardwell. Energia. Você está atrás daquele carro dos seus sonhos? Não precisa correr. Aliás, nem sair de casa. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e encontre milhares de ofertas em todo o país. Quer financiar também? Conte com as condições especiais da BV Financeira. Ligue 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. PRB, Celso Russomano, deputado federal. Eu quero agradecer a generosidade do povo paulista que me deu mais de 1,5 milhão de votos em 2014. São pessoas que acreditaram no nosso trabalho, me elegendo para o 5º mandato de deputado federal. Nossa luta em defesa do cidadão vai continuar. E o objetivo agora é trabalhar pelo Código de Defesa do Consumidor dos Serviços Públicos. Essa é a meta do PRB. E não vamos descansar. Venha com a gente, filie-se ao PRB. Correria, estresse, má alimentação. São muitos os fatores que podem tirar seu intestino da rotina. Chegou o Tamarine Cápsulas Mais Concentrado. Com o dobro da concentração, foi desenvolvido especialmente para aqueles dias mais difíceis. Assim você pode contar com a potência que precisa em um fitoterápico. E para o dia a dia, continue contando com a linha Tamarine que você já conhece. Seja livre com Tamarine. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Avite. Energia. Galera, aqui é o Mumuzinho. Eu sempre soube que eu queria cantar. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que decidi certo, mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher seu curso e universidade é decidir seu futuro. E atenção para as inscrições do ProUni, de 26 a 29 de janeiro. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. PRB. Jean Madeira, secretário de Esporte e Lazer. O PRB assumiu a Secretaria Estadual de Esportes com o compromisso de desenvolver a prática esportiva de base, especialmente na luta contra as drogas, e garantir a supremacia de São Paulo nas competições do país. Isso será possível devido ao nosso compromisso na gestão dos recursos públicos e a busca pela eficiência e transparência. Venha com a gente. Filice. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Holly One, o maior festival das cores do mundo. Dia 12 de abril no OMB. Ingressos promocionais ilimitados. À venda no site ingressorapido.com.br. Holly One, 12 de abril no OMB. Energia, energia, energia 97. Acessando mixagens. Na Energia 97, você ouve agora. Night Sessions, a House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. É Energia 97, a energia que te move. Muito bem, começando mais uma edição do Night Sessions, por aqui o Edu, vamos juntos até uma da manhã, hoje terça-feira, dia 27 de janeiro. Na primeira hora tem ele, DJ Glauco, aumente o volume, tá começando. Night Sessions. Take it on. Energia. 79. Energia. We'll be right back.